Are you serious? I've tried, but I can't figure out. I've been next to you all night and still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say yeah. I would want myself, baby, please believe me. I'll put you through hell. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Legado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui, obviamente, um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. É, amigos, estou tal qual Lica, derrubando sozinho o patriarcado branco. Adoro! Que momento vivem as five. Não é, menino. Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, vê que o poço tem mais fundo ainda, né, menino? Que loucura. Ai, ai. E daqui a pouco ele, né, o mais amado do Brasil, Márcio Zaneide, também estará aqui entre nós, né? Ele que chegou aí de sua academia, tá se embelezando. Daqui a pouco vai estar conosco aqui. Mas temos um programa divertido, maravilhoso, incrível, sensacional para você, enquanto você se prepara para assistir o Oscars, né? Porque hoje é dia de Oscars. Sim, olha que loucura. Voltando ao Oscar. Voltando ao Oscar, né? E aí hoje tem o Oscar, né? Se você estiver ouvindo, obviamente, no lançamento do programa, no domingo, dia 10, né? Se não, já passou. E aí você já sabe quem ganhou, né? E você viu que mais gente viu o Rebel Moon do que foi no cinema ver Barbie? Não acredito! Snyder contou hoje, segundo a análise dele. Olha, eu tô passada. Como assim, né? Poxa, só prova que é um grande hit, né? Rebel Moon, né? Sim, vem a parte 2. Pelo amor de Deus. Nossa, eu detestei tanto o primeiro, claramente não veria o segundo que não sou obrigado. Eu tava mó animado a falar de Rebel Moon, esqueci de falar nas nossas férias, que era o filme de Manu Gavassi, né? Ah, é verdade, a mocinha lá, né, Sofia Botella. Sim. Grande protagonista aí. Também derrubou sozinho o patriarcado branco. Ah, mas ela pode, né? Porque ela não é white, então ela pode, tá liberado. Mas eu acho que eles bem erraram o nome dos filmes, porque o primeiro filme é, sei lá, A Menina que Balança o Berço. Aí o segundo é não sei o quê das cicatrizes. E é a gatinha lá, né? A gatinha que é das cicatrizes, a protagonista. Uhum. Acho que eles inverteram o nome dos filmes, né? Mas, se tratando de Snyder, amigo, eu não duvido de nada. Não duvido mas de nada ainda vem a Snyder version do filme, né? Muito mais violento. Ah, é verdade! Eu tinha esquecido completamente que tinha ter a Snyder version, né? Porque no cinema ele fala que não podem fazer nada, porque tem lá o negócio das salas de cinema, das horas, tudo. Aí vai pra Netflix e tem a mesma coisa. Vai ter a versão do diretor depois. Pois é, já encomendam a outra com a do diretor pra ele poder falar que a outra foi ruim, porque podaram ele mesmo, né? Sendo que ele que se podou. É, eu vou ficar aguardando a versão preta e branca, né? Que também deve ter em breve também. Porque ele adora fazer uma versão preta e branca. Uhum. Olha, sinceramente. Mas, vamos começar aqui o nosso bloquito de notícias, né, amenidades, né? Esse grande hit aí semanal. Com grandes notícias sobre premiações, indo que não é o Oscar, né? Porque eles inventaram agora a premiação dos críticos pros filmes de ação e fantasia, né, menino? Inventaram. Que tem o Critics' Choice, e aí eles inventaram agora o Critics' Choice Super Awards, que é pros filmes, pras séries tudo de fantasia. E aí, destacando aqui, né, menino, a gente teve Missão Impossível, né, com 5 indicações, e Last of Us com 7 indicações na área de televisão. Olha que loucura. Não. Ambos grandes filmes com Pedro Pascal, né? Que... Ai, meu pai do céu. E assim, um must-see, porque não tem o que indicar. Então, tipo, na categoria de melhor atriz em filme de ação, tem as três atrizes femininas de Missão Impossível. Rebequinha. Rebequinha, a Reilizinha, né, e Ponzinha. As três meninas do filme. Que Reilizinha, Stifled? Não, Hatwell. Ah, tá, achei que era a nossa gavioa. Não, não é. E nem achei um absurdo porque não colocaram Bruna Marquezina. Achei um absurdo. Ela não divulgou o filme, né? Não podia, né? Porque Xolo foi indicado a melhor ator em filme de herói. Não creio. Verdade, foi. Foi isso aí. Olha, acho que Bruninho merecia. E eu amo que eles consideraram aquele filme do... O filme do Tetris como o melhor filme de herói, porque o Taron Egerton foi indicado. Mas... Tava faltando já tô nessa categoria? E o Fassbenga foi indicado por O Assassino como melhor filme de herói. Mas o Fassbenga já é acostumado a fazer herói, né? E eu tô assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente podia ter indicado Dakota, né? Podia, eu também acho. Acho que seria justíssimo, inclusive. Deixa eu falar uma novidade, Madame Teia. Meu sobrinho chegou pra mim esse dia e falou assim: eu fiquei sabendo que teve um filme da Marvel aí que ninguém tava nem falando, tal de Madame Teia. Eu falei pra ele, pois é, menino, a atriz ficou sabendo a mesma coisa, mas depois descobriu que não era bem assim, né? Enquanto ela pegava o mototáxi dela pra Amazônia peruana. Ele ficou muito Eu amo. Ficou sabendo, fiquei sabendo. Corre o rumor, corre o boato aí. Ai, cara, que beleza. Eu amo. Notícia pra família aqui, né, menino? Que Javier Bardem diz que fez Duna e a Pequena Sereia pros filhos. Eu vi. Falou que fez um com um filho, outro pra filha e ganhou o salário. E ganhou o dinheiro, exatamente, pra poder, né, ajudar a própria família. Gente, Shawn Mendes confirmado no Rock in Rio! Meu Deus! Mas vai ter música nova? Não vai. Não, acho que vai, que tá gravando. Menino Charlinho Puff também. Gente, vai vir um casal. Gente do céu, vai ter... amo! Gente, agora eu vou precisar comprar um ingresso. Vai pela firma. Será que eu vou conseguir? Ano passado eu consegui. Ano passado não, retrasado, né? Mulher, eu gosto assim que tá, foi, né? A pessoa tá ouvindo, de repente mudei o assunto, assim, é porque apareceu no Jornal Nacional, né? Porque estão anunciando agora no Jornal Nacional os coisa, né? Os headline, né, menino? Uhum. Fiquei muito feliz agora. E se eu morasse no Rio, eu iria só pelo One Republic, né? Que ninguém vai no show, que ninguém conhece. Então eu iria ficar lá de boa. Tem uma amiga que falou que só vai no Rio por causa do One Republic. Olha aí. Ela falou. Aí eu falei, amiga, esse é tão 2010. Ah, mas o One Republic é minha banda favorita. E Charlie Puff vai ser no dia de Ed Sheeran, hein? Charlie Puff vai ser no dia de Ed Sheeran. Djavan tá cancelado nessa temporada. Ah, mas a Loba gosta. Ó, saiu aqui, ó. O lineup do dia 19, já que estamos falando agora do Rock in Rio, vai ser João, Joss Stone, Charlie Poin e Ed Sheeran. Tá? O João vai cantar as músicas do Cazuza, né? Ah, é? Você viu esse plot? Não. Ah, eu vi que a mãe dele falou que vai dar pra, né? É que Lucinha falou que não confia mais ninguém pra lançar um álbum com as músicas de Cazuza. Eu falei, gente, mas, né? O pau mole cantando Cazuza. Momentos, né? E aí, ó, saiu outro aqui que vai ser no dia delas, né? Que é o dia que são só as mulheres, no palco Sunset. Vai ser Lued Luna, que é a moça que canta a música da novela do Renascer, né? Lued? É, Lued Luna. Gente. Tássia Reis e Shania França. Shania. Né? Uhum. E aí também vai ter Glória Gaynor e Isa. Glória Gaynor ou Glória Groove? Glória Gaynor mesmo. Gente, tá viva? Tá, vai me cantar It's Raining Man. Chocada. O hit atual. Né? E confirmado ainda também, dia 22 de setembro, Neil e Shawn Mendes no palco mundo. Agora Neil também é bem 2010 também, né? É Neo? É, cantava Dilema, né? Com Kelly. Gente, então. Ah, não, era Nelly. eu já tava nessa expectativa do Sean retomar a carreira, porque ele tá fazendo umas coisas no estúdio, né? Pegaram ele fazendo umas coisas no estúdio. E essa semana, inclusive, ele foi no show do Niall Horan. Que, inclusive, também vem pro Brasil também em setembro. O Niall Horan vem pro Brasil. E aí o Shawn Mendes passou lá no show dele e cantou There's Not Holding Me Back. Né? Então, falei, será que esse homem vai voltar? E aí agora veio isso, né, gente? Momento demais. Momento demais. Será que vai ser o primeiro show dele? Depois do hiato? Show do retorno, acho que vai ser. Assim como vai ser de Kátia, vai ser de Shawn Mendes, com certeza. Acho que vai ser. Né? Que agora... Tem 5 headliners definidos, né? Faltam 2 ainda, né? E cadê o dia que vai ter Alicia Keys, Iron Maiden? Esses vão chegar ainda, fica tranquilo. Maroon é stand-by. Maroon é... né? Quando alguém cancelar, né? Quando alguém cancelar, ele vem, né? Dragons, né? Imagine Dragons, dia 13, Travis Scott é o headliner. Dia 14 é o Imagine Dragons. Dia 19 é Ed Sheeran. Dia 20, Katia Pérez. E dia 22, no encerramento, Shawn Mendes, no Rock in Rio, né? Ai, gente, não podia ser o Charlie Puth e o Shawn Mendes no mesmo dia? Facilitava, né? Porra, eu investiria muito dinheiro nisso. Mas podia ser os dois juntos, se pegando. Em cima do palco. Uhum. Então, ele publicou... It's been, a really long time since I play live. I'm excited to share. I'll be headlining Rock in Rio, 22 de setembro. Estou com muita saudade do palco e ser vocês pessoalmente. E também estou trabalhando no novo álbum e mal posso esperar para tocar essas músicas novas. Ai, gente. Eu amo Shawn Mendes, gente. Desculpa aí. Eu me comportei como uma jovem. Mas Leozzi sabe que eu gosto muito dele. Muito, muito, muito. E gosto das músicas, né? E também gosto do fato dele ser um saborzinho. Uhum. Né? A minha DM é prova do quanto você gosta dele. Exato. Inclusive, ele postou essa foto aqui pra dizer que tava vindo pro Brasil, junto com a coisa dele de headliner, tá? Adoro! PB, sensualizando. Ah, eu tô muito feliz e ele também passou por esse momento aí de cuidar da saúde mental, né? Porque ele tava com a turnê pra sair, né? Ele é tipo, a turnê ia estrear, sei lá, 10 dias depois. Na turnê que ia ser com patrocínio da Disney, o caramba. E ele cancelou. Uhum. E a última vez que ele teve no Brasil foi engatilhada, né? Sem voz. Foi. E eu fui, né? Eu fui em todos os shows que o Shawn Mendes fez no Brasil. Uhum. Né? Fui no Rock in Rio a primeira vez. E depois, no ano que teve o caô lá da garganta, eu também fui, porque ele fez show no Rio e não conseguiu fazer o show em São Paulo. Então foi muito. Eu vi todos os shows dele no Brasil. Será que vou ver esse terceiro? Eu acho, hein? Foda. As vendas são em abril, né, gente? Eu não vou ter dinheiro pra comprar. Que triste. Mas a gente faz a poupança já. Mas é porque eu vou ver a Dona Paola, né, em maio, né? Ah, mas aí você tem que priorizar, né? Vou ver a Dona Paola, né? Mas eu acho que dessa vez eu vou fazer coisa de jovem, né? Que é... Eu vou pra São Paulo de ônibus no dia do show, assisto o show e volto pra casa. Eu vou fazer coisa de coragem. Jovem. Coragem mesmo. Saúde? Nenhuma. Mas eu acho que eu vou fazer isso. Você não acerta já uma viagem de trabalho pra São Paulo, que já vai estar lá, quê? Eu também acho, né? Mas é porque tem uma amiga que vai aqui comigo do Rio. Ai, ai, gente. Desculpa esse surto, né? Mas é notícias e amenidades, então foi amenidades. Amenidades. Xiaomenidades, na verdade. Ai, gente, eu tô muito feliz. Até perdeu o rumo, tá procurando. Perdi o rumo, perdi. Perdi o rumo, gente. Perdi o rumo total. Ah, vamos lá então, gente, retomando aqui, né? As nossas amenidades. Saiu hoje, né, na quinta-feira, dia que a gente tá gravando, o trailer de Divertidamente 2, né? E eu achei uma graça, tenho que dizer. Você chegou a ver, né, esse trailer? Vi, Riley Sapatão. Eu também achei, senti vibes também. E eu ou achei emo ou sapatão, os dois, né? É, ou bi, né? No mínimo bi. Achei ótimo. No mínimo bi. E aí a gente vai ter essas novas emoções, né? A gente já tinha visto ansiedade, né? E aí a gente viu que também vai ter a inveja, o tédio, né? E a vergonha também, né? E aí a Maya Hawke vai ser ansiedade, né? Maya Hawke. A Ayu Edebiri, do The Bear, vai ser a inveja. A mocinha do azul é a cor mais quente, vai ser o tédio, que não é a doutora Tédio, no caso. E o Paul Walterhauser, né, do Blackbird, vai ser a vergonha, né? E no trailer é engraçado, né? Porque aparentemente as emoções novas, né, vão prender as emoções originais, né? As originais do samba, né? Vão ficar suprimidas as emoções originais, né? Achei fofo. Não tava levando muita fé, confesso, mas achei que vai dar bom agora. Fiquei confiante, de verdade. Amigo, eu tenho um problema de conceito, né, com esse filme. Qual? Que ele vai contra o que fala no primeiro, né? Como assim? Que quando mostra os pais da Riley, os divertidamente deles, são os mesmos que a Riley tem. É, só que evoluídos, né? Eles falam que se transformam em emoções complexas. Aí agora Exato. Vai vir esses bonequinhos novos, só pra vender. Eu fico meio assim, mas... Mas aí a gente pode dizer que essas emoções fazem parte da juventude só, e que depois, né, as emoções iniciais, elas reassumem. Acho que... Ah, mas essas aí da adolescência, assim, a ansiedade até pode dizer que é mais na adolescência, mas mesmo assim, né? Tem gente que é adulta e tá lá, bombando. É, exato. A menos que falem, tipo assim, ah, essas principais se misturam, essas chegaram depois, e aí o visual é daqui, enfim, né? Acho que é uma opção. Ou também eles podem mas dizer realmente. Assim, ah, a gente mostrou só a cabine de controle dos pais ali e tal, mas tinha as outras, né, perambulando pelo corpo, igual as próprias emoções da Riley Talley fazem sair. Em aventuras. Sim, sim, sim. Faz sentido. É. E, né, Divertidamente 2 estreia em junho, né? Deixa eu ver se já tem a data certinha. 20 de junho no Brasil, né? 20 de junho, aí daqui 3 meizinhos, a gente vai ver essa sequência maravilhosa, incrível, sensacional, tudo de bom. Mas é um filme que eu gosto bastante, o primeiro, né? Eu gosto bastante mesmo. Acho uma graça. E espero ver esse segundo aí. E além disso, a gente vai ter o sarcasmo, né, também, né? Que tem o do trailer, aparece lá, destruindo lá, fazendo a reforma. Eu amo. O que mais temos aqui? CCXP 2024, CCXP, né? A venda de ingressos começa também em 9 de abril. Eu não aguento mais coisas para ser compradas em abril, tá? Mas a CCXP aí começa a vender os ingressos 9 de abril. E se você que gosta da gente, quer ver a gente, a sua maior chance é na CCXP. É a sua maior chance de encontrar com a gente. Né? Menos Mônica, que nunca encontra a gente. Diz que tá lá procurando, nem perguntando onde a gente tá. Fica perdida na feira. Ai, ai. Mas é isso, né? Porque até a menina Luciana falou assim, ai, quero saber como encontrar vocês. Esse é o momento. Uhum. E a gente... Assim, em São Paulo estaremos, né? Se nada der errado, em São Paulo estaremos. Então é muito mais fácil. O que mais temos aqui? Ah, a notícia que você trouxe aí um breve, né, highlight, né? Zack Snyder acredita que Rebel Moon foi mais assistido que Barbie. Né? Cadê aqui? Abre aspas. Se você pegar os números de Rebel Moon, no momento temos quase 90 milhões de visualizações, certo? Ao todo, 80 ou 90 milhões de contas assistiram ao filme. Se pensarmos que cada visualização representa, em média, duas pessoas, se fosse distribuído no cinema, o filme seria com em torno de 160 milhões de espectadores. Agora imagine isso com entradas a $10. Quanto dá 160 milhões multiplicado por 10? Dá 1,6 bilhão. Enfim. Provavelmente mais pessoas viram Rebel Moon do que Barbie no cinema. Esse homem é tão delusional que ele tá contando com um dinheiro que não existiu, viado. O dinheiro imaginário. É, tipo, ó, se tivesse cobrado ingresso, seria tanto. Não teve, né? Então foda-se. Olha. É a galera do IC, né, menino? que apareceu bastante na semana passada lá no reality, né? Sendo que ele põe um filme no cinema, ninguém vai ver. Exatamente. Botou vários, inclusive, que ninguém foi assistir. Eu, hein? Né? Chegou a gatinha. E aí, nossa gatinha? Gatinha, só você sabe rebolar, sabe fazer se apaixonar. Gatinha, só... É música de Fit Dance, né? Perdeu aqui, tá se assustando ao vivo por causa de Shawn Mendes no Rock in Rio. Ah, tá. Achei que era por causa de Davi Brito, né? A gente não tá, a gente não cita esse nome no programa. Participante do reality. Entendeu? Tá bom, Shawn Mendes, então. Melhor. É porque anunciaram ele enquanto a gente tava aqui gravando e anunciou, né? Que ah, eu vi na Globo agora. Isso, sim! E vai ser a volta aos palcos dele, né? Igual a da Katia Pérez também. Vai vir junto com o Namor, Charlie. Ele vai compensar o show que ele não fez no Brasil, que fez o show no estádio lá, né? Exato. Aí eu falei com o Leoz, que agora eu fiquei na dúvida, né? Porque eu fui em todos os shows do Shawn Mendes no Brasil, né? E aí eu não sei, né? Se irei, né? Eu fui em todos os shows do Shawn Mendes. Garoto, já tá na sua cidade, você para de ser doido. Uhum. Mas no da Madonna no Copacabana você vai. Claro que não. Ai, gente, amo tanto os memes que estão surgindo das pessoas sendo assaltadas no show. Vocês viram o negócio do concurso? Não. Que concurso? Que tipo assim, vai ter o concurso o nacional lá, unificado, não sei o quê, perto do show da Madonna, sim, né? Era aí as seguinte. Pessoas estavam dizendo, isso, as pessoas dizendo que os gays não vão conseguir escolher, não sei o que, alguém postou assim, concurso tem todo ano, Madonna no Bico do Corvo, última oportunidade para ver ao vivo. O concurso vai ser no dia seguinte do suposto show, né, porque até agora ninguém confirmou nada, né? Pois é. Até agora tá só na fake news. Sabe aquele vídeo da Britney correndo na praia com a mão nos peitos e caindo? Aham. Uhum. Aí fizeram um meme assim, eu correndo na praia depois de assistir o show da Madonna e ser assaltado. Ah, eu amo! Porque até, assim, pode ser que o Eduardo Paes esteja dando um belíssimo caô, dizendo que não sabe de nada? Obviamente pode. Mas, assim, ele falou, gente, vai ter show da Madonna na praia de Copacabana, não tô sabendo de nada. E fora que eu acho que tá super perto, porque é maio, gente, maio é semana que vem. Semana que vem é maio. Maio tá chegando no fim, né? Final. E o que somos nós, afinal? Ô, Sassi, pra eu surtar que nem você também, vai ter Paulinha Toller aqui de novo em junho. Amo! Por que não podia ser em maio pra poder cantar? Pois é. Será que ela vai cantar maio? Ah, é o mínimo que eu espero, né? Maio já não é maio pra não dividir público com a Madonna, né? ah, é verdade. Duas loiras no Brasil, né? Uhum. Gente, mas o show de Paulinha, né, é sempre um evento. Porque assim, ela vai e tenta cantar umas duas músicas da carreira solo dela, todo mundo dorme. Aí de repente ela fala, não, tira essa bermuda que eu quero essa bermuda. E todo mundo acorda de novo. Ai, gente, é que como estamos notícias de amenidades, né, tá aqui, ó. Presidente Lula disse que os trabalhadores não querem ficar presos à carteira de trabalho. Lula, cala a boca, pelo amor de Deus, Lula. Gente, Lula realmente morreu, foi substituído, né? Foi substituído. Gente, pelo amor de Deus, amigo, para com isso! Ai, nossa, gente, sem condição nenhuma. O que mais temos aqui? Aqui, tô vendo aqui no site, né, o pessoal dando como certo, Madonna fará show gratuito na Praia de Copacabana. Enquanto não saiu o anúncio oficial, pra mim é especulação. Eu achei que era oficial. Já? Não, saiu no Lauro Jardim dando no Globo, né? Mas é aquele negócio, não teve assim um posta da velha falando assim, gente, tô indo, entendeu? Inclusive, Lauro Jardim tá aí prometendo Beyoncé tem 3 anos, né? Não, isso é outro, menino, é o Fletcher. Ah, é verdade. Beyoncé vem aí. Bem. Ai, gente, imagina se ela vem bem na era country, gente. Queria tanto que ela viesse na era disco. Ela vai vir na era country, com certeza, amiga. Anota. Que bosta. Não, vou imagina postar se... logo, mano. Imagina se Beyoncé vem no mesmo dia do show de Madonna em Copacabana. Mas voltado na mix. Tia, né? Nossa. Eu amo tanto, gente. O que mais temos aqui? Menino! Novo filme do cara que já confirmou. Ming Na Wen, né? A gloriosa May de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Eu te amei, ô Carla. Te amei, ô Carla. Exato. E aí, se juntando aí ao glorioso elenco, né? Que tem Ralph Macchio, Jack Chan e Joshua Jackson. Né, esse elenco aí do novo Karate Kid, que dizem que já estreia em dezembro desse ano, hein? Ah, vai ser sequel, prequel? Vai ser o quê? Vai ser sequência após Cobra Kai. Vai ser sequência da prequel. O Karate Kid do Jaden é do mesmo universo? É o mesmo universo. Vai juntar os dois. Vai juntar os dois universos. Né? Multiverso Karate Kid. Multiverso Karate Kid. Exatamente. É o KCU. É o KKCU, né? Não é? É o K7, né? Adoro. Cacetão. Ai, ai. Também tivemos aí, né, a data, né, e o título dos episódios de X-Men 97, né, que estreia agora dia 20 de março, né, saiu aí a data e os episódios, um por semana, né, de 20 de março até 15 de maio, vão ser aí 8 episódios. Ah, vai ser um por semana? Vai ser um marco todo de uma vez? É, não, um por semana. Ah, graças a Deus, aí dá vontade de assistir. Exatamente, agora eu vou até assistir. Não vou ver os antigos, não. Vou ver se alguém tem um resumo no YouTube pra falar os principais. Eu amo. Ah, amigas, vamos fazer uma fofoca aqui rapidão, só a gente. Né? Que nossa amiga guerreira vai casar, né? Nossa amiga Warrior, né? Vai casar. Ah, sim, com um homem feio. E a Warrior vai casar no domingo agora, dia 10, né? Dia do Oscar. Em Copacabana. Que aí, menino, acontece que a madrinha do casamento dela vai estar numa live. Ué? A madrinha do casamento. Uhum. Quem é, naturalzinha? Não, a do cabelo colorido, Luke Lully, né? Vai estar fazendo live. E o menino lá, o maníaco, né? Não era grande amigo, será que não foi convidado? Abalou as estruturas, né? Balou, sacudiu, balançou, né, menino? Amo. E aí, é isso, né? Parece que o casamento vai estar muito desfalcado, porque várias pessoas que foram convidadas não vão poder ir porque estão trabalhando. Gente, como é que você soube dessa fofoca toda? Ah, amigo, eu trabalho no universo, né, agora, né? Ah, acesso. No multiverso, né? Exato! Tem acessos aí, informações privilegiadas. Bábado, hein? Eu amo Bábado. Hoje eu tava até vendo o Snatch Game enquanto trabalhava, inclusive, relembrando. Da faxina. Faxina? Faxina. É. Saudade demais. Que mais temos aqui de notícias, né, menino? Jim Parsons e Maim Bialik vão aparecer no series finale de Young Sheldon, né? O Sheldon adulto e Amy, né? Amy Fowler. Vão aparecer aí no series final de Young Sheldon, que também teve o seu spin-off confirmado, né? Que vai ser com o George e a Mandy, né? O irmão mais velho do Sheldon. E a Mandy, que é a Emily Osment. Vão fazer aí o spin-off. Ele arrumou uma série pra trabalhar, né? Que depois de Young Sheldon. Arrumou. É, ela tava como recorrente, né? E aí agora ela tá fixa e já conseguiu um outro job aí que vai continuar trabalhando. Agora você vê que a TV americana tá vivendo só de Sheldon até hoje, né? Só de Sheldon. E o pior, amiga, é que ainda é a maior audiência de uma sitcom, né? Na TV americana. Não tem sitcom mais. Que isso, é os Bets. Vamos falar daqui a pouco, inclusive. Porra! Olha. Nunca pensei que os King iam fazer algo tão barato. O troco do lanche, né, menino? Meu pai amado. Listinha aí dos maiores salários de Hollywood, né, em 2023. E Pompeu, Pompeu. Não, mas é só de cinema. Ah. É só de cinema. De cinema. Então vamos lá, vamos começar por baixo, tá bom? Começar por baixo pra gente saber. Isso. Décimo lugar, Denzel Washington aí ganhou $24 milhões em 2023, tá? Ele fez o quê? O Protetor? Tá na geladeira, né? Famoso. O Protetor, né? 3. Ben Affleck, $38 milhões, também ganhou. Aí. Por participação do filme da J-Lo, né? Não, ele fez o Air, né? O último mestre do ar. Amo Robô Park. Renovada pra segunda e terceira temporada, que eu já aproveito aqui os ganchos. Amo. Vai finalizar a história, amo. Renovada pra segunda e terceira temporada. Oitavo lugar, Jason Statham. Esse eu realmente não sei. 41 milhões de dólares, né? Quem é esse, né? Empatado com o Leozinho de Capri. Isso. Careca. Pô, mas Jason Statham, né? Realmente... uma surpresa tá ganhando tanto quanto uma Leo. Surpresa. Olha. Exatamente. Uma grande homem que surpresa. Não tem nada a oferecer, né? Nem mais gostoso direito. Só é careca, né? Pois é. Então empatado aí com o Leozinho, né? Na oitava posição. Leo, aham. Oscar Wynne. Em sexto lugar, menino, Jennifer Aniston, 42 milhões de dólares, tá? Finalmente Jennifer uma mulher, Aniston. Né? Finalmente uma mulher. E a Jennifer Aniston fez ano passado aquele filme com Adam Sandler, né? O Murder Mystery 2, né? Nossa, por um Mystery filme ela ganhou isso tudo? E fez The Morning Show, The Morning nesse Show. Também, né? Ah, é? Eu esqueci desse negócio aí. O grande hit. Ah, tá de bobeira? Você fala de outra coisa, né? Exato. Em quinto lugar, Matt Damon, com 43 milhões de dólares. Né? Matt Damon aí. Empatado com Ryan Gosling, também com 43 milhões de dólares. Tá? Medalha de bronze para Tom Cruise, com 45 milhões de dólares. Por Missão Impossível 27, né? Missão Impossível 27, exatamente. Medalha de prata, segundo lugar para Margot Robbie, com 59 milhões de dólares. Tá? Olha aí. Não tem indicação, mas tem o povo. No caso, dinheiro. Não tem indicação, mas dinheiro. E dinheiro pra caralho. Exato. E em primeiro lugar, né? Primeiro lugar, com 73 milhões de dólares arrecadados. América Ferreira. Adam Sandler. Não acredito. Olha, por astronauta. Comandante Prochaska, né? É comandante Prochaska. Foi agora a Prochaska, amigo, né? Mas fiquei confuso com o seguinte: não tem um ator, uma atriz de Rebel Moon na lista, sendo que foi esse grande sucesso. Que se as pessoas tivessem pago 10 dólares do cinema, os atores estavam muito ricos, né? Gente, esse cara não falou isso, não, né? Falou. Falou. Ai, gente, não creio, né? Esse homem é tão desilusional. Falou. Falou. Falou que no Barbenheimer o vencedor da disputa é Rebel Moon. Rebel Moon, né? Com 1,6 bilhões de dólares fictícios, né? Exato, imaginários dele. Adoro o dinheiro do Banco Imobiliário no filme. Amiga, ele falou bem assim: se o filme tivesse ido pros cinemas e a gente cobrar 10 dólares por ingresso, teria faturado tantos bilhões. E a gente ficou assim: tá, mas isso não aconteceu, nem vai, né? E nem é porque a pessoa assistia em casa, ela não ia sair da casa dela pra ver essa porra no cinema. Tipo, a gente foi obrigado a ver, a gente não ia nunca no cinema ver esse filme. Uhum. Só aqui era 3 mil a menos. Esse homem é um cretino, gente, pelo amor de Deus. Também tivemos aí, né, o trailer essa semana do novo filme de Anne Hathaway, né? Anne Hathaway e o Nicolas Galitini, né? Que é uma ideia de você, né? Que é a fanfic baseada em Harry Styles, né? Menino, eu fiquei sabendo ontem que era uma fanfic, eu não sabia. Mas, gente... Amigo, eu ando com jovens, então eles sabem de tudo, essas coisas, né? Eu ando só com senhoras, né? Então. Sim, gente, eu só ando com a desse idade. Filme um auge. Eu amei tanto, ainda. Gente. Amigo, é muito bom. É muito bonzinho. E aí as pessoas falando assim: ai, Anne Hathaway, ele tá fazendo esse filme por quê? Ué, pra dar uns beijos num gostoso e ganhar um dinheiro. Meus anjos, vocês viram quando a Anne Hathaway fez um filme que ela era um monstro que destruía a cidade? Foi muito pior do que fazer isso. Não sei o que vocês estão achando. Ela fez Anne a Hathaway... Aileen, né, Zanon? Viada, ela fez aquele Batman horroroso. Ela foi a mulher gato. Mas ela fez o Batman. A mulher gato, exato. Vocês estão achando que Anne Hathaway tem muito prestígio. Ela fez Diário de Princesa 2, que... Para que é bom esse. Eu gosto. Eu, hein? Eu gostei de um tweet de nossa amiga Rai Tavares. Falou assim: eu vejo esse filme, eu acho que é um universo alternativo que a princesa de Genova tá com o príncipe da Inglaterra. Amo! Gente que sabe aproveitar a experiência, né? Exato. Exato. Exatamente. Essa pra Zanon, hein? Que vamos ter uma série derivada de Crepúsculo em forma de animação. Ai, não gostei disso, não. Não, mas eles iam falar. Não era um remake de Crepúsculo? Pois é. Animação? Agora tá falando aqui que vai ser uma série animada, mas não diz que vai ser nem então, remake, nem reboot, nem nada. Eu ouvi que iam fazer de novo. Eu falei, ah, gente, vai fazer tudo de novo. Já tem lá o filme perfeito, incrível. Ah, mas eu queria os novos atores se humilhando na nova geração. Não, vai ficar muito ruim, gente. Vai ficar horroroso. Ah, porque o original é muito bom, né? Ele virou cult conceitual com o passar do tempo. Inocentada pelo tempo, eu amo. Ai, ai. Mas assim, não tem nada, nem começou a ser feito, né? Só o... vem aí. Tem animação. Vem aí. É só uma ideia, né? É, uma ideia que existe num campo ilusionário no momento. É tipo a bilheteria de Rebel Moon. Exato! Inclusive, adoro. Inclusive, nesse momento, ele só poderia ser feito com o dinheiro de Rebel Moon também. Uhum. Imagina os lobos da lua. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Aí, Leose perguntou de Djavan, né, menino? Aqui, festival João Rock anuncia Djavan, Novos Baianos, Djonga, Pitty e mais. Ó. Oh. Olha, sai do fake, Fernanda Band. Se botar Beyoncé com a pista, nem vai dar barraco, hein? Ah, é verdade. Ai, meu Deus do céu, cara, que maravilha. Bob Iger aí, né, menino, CEO da Disney, falou sobre a fadiga do filme de herói, né, e disse que cancelou vários projetos secretamente, né, falou que nessa, que tá tudo, tá realmente cansado o gênero, então ele teve que tomar decisões difíceis, e tomou algumas, na verdade, não divulgou, mas já acabou com alguns projetos que não consideravam forte o suficiente. Porra, nossa, se ele considera forte, estão saindo, né? Imagina os outros. Eco, né? E ele disse... Eca, né? E ele disse que... O problema não é só a fadiga. É que, além disso, o público quer ótimos filmes. Não quer só filme mediano, né? Ah, e que os não, outros... o problema é esse. É, o problema é esse. Essa e aí ele que... jogou como exemplo Mario, Oppenheimer, né, e Barbie. Gente, mas Oppenheimer as pessoas só assistiu porque por causa do, da Barbie. Uhum, e Rebel. Ai, ai, e aí ele terminou dizendo que passou muito tempo no estúdio e tá animado com os lançamentos que a Disney tem pra esse ano, né? Planeta dos Macacos 4, Divertidamente 2, Moana 2 e... Moana 2, que era uma série. Que era uma série de TV, feita com R$2. Francamente, é. Bob Iger, tem nem vergonha na cara. Não tem. E também o glorioso Mufasa, né? O prequel aí do Rei Leão. Também. O Brasil tá esperando. Todo mundo pediu Mufasa, né? Uhum. O Brasil implorou, pediu muito. Brasil do Brasil. Brasil do Brasil! Eu vi aquele negativo, né? Cuzil do Cuzil. E agora tá. Ai, gente, eu amo o Cuzil do Cuzil. Ai, eu amo. Cameron Diaz e Keanu Reeves vão fazer uma comédia na Apple, né? Chamada Outcome. Eita, e Cameron que vai voltar ser... mesmo? Vai voltar. Vai sair da posição. Junto com o Shawn Mendes. O que ela ia fazer? Foi cancelado? Panteras 4. Não, ela ia fazer alguma coisa e aí o projeto foi cancelado. Não teve um troço desse? As novas Panteras. Não é a nova Pantera. Eu gosto que o Sado fala com convicção, né? Ah. Vai ver se acredita, né, amiga? Vamos ter também, né? Tivemos o teaser aí, mostrei até pra Zanon, o teaser de Descendentes 4, né? Que essa realmente é a continuação que a gente tava esperando. Uhum. Né? É, Descendentes 4, que agora a vilã vai ser a Rainha de Copas, né? A filha da Rainha de Copas, né? Ou não, exato. A filha é a protagonista. A filha é a protagonista, a filha da Rainha de Copas. E sabe quem vai ser a Rainha de Copas? Não. A Rita Ai. Ora. Você tá zoando? Eu tô falando sério. Bicha. Imagina só. Ai, gente, ela fazendo a vilã. Ai, tô ansioso por esse projeto. Vai ser musical também, né? Vai ser musical também, né? E do elenco. Do elenco dos primeiros filmes, né? A gente vai ter só a Fada Madrinha e a Uma, né? Que é a filha da Úrsula. Uma turma. Os únicos que voltam. Uma turma. Ai, ai. São as únicas que vão voltar aí da franquia original, né? Ainda não tem data, mas já será um grande hit. Sofia Carson e Dove não iam voltar, né? Tem mais o que fazer. Exato. Que isso? Dove tem lá ficar seguindo o macho dela, né? O Maneskin. Aham. E Sofia tá fazendo alguma coisa pra Netflix. Eu vi ela postando, né? Não sei se é filme ou se é série. Mas ela tá fazendo alguma coisa pra Netflix. A Sofia, deve ser algum filme que ela fica miando. Você não entende as músicas. O glorioso Purple Hearts, né, menino? Saudades. Porra. Ah, a gente ama tanto esse filme. Vou até ver. É, foi bem, bem gostosinho. E pras pessoas que amam home video, né, menino? Super Mario Bros. Vai chegar no Prime Video em março. Né? Vamos ver se temos a data corretinha. 8 de março, Super Mario Bros. Chega no Prime Video. Esse filme não veio pra nenhum stream ainda? Não, vai vir agora. Demora. Aquaman, que estreou ontem, já tá no stream. Exato. O Wonka, né? O Wonka estreou essa semana também no Max. Uhum. Né? E um mês depois, né, em 8 de abril, vai ter Oppenheimer também chegando aí ao Prime Video. Todo mundo querendo ver o filme da bomba de novo. Porra. Né? Agora, um filme que tá todo mundo aguardando, né? Que eu nem sabia que ia ter, mas vai ter. Estão começar as filmagens aí do sexto filme da franquia Premonição. Né? Gente! Sim! Reviveram, morto? Devem voltar. Que aí vai ser Final Destination Bloodlines, né? E vai ser um filme que vai ser lançado ano que vem, 2025, pra celebrar os 25 anos do lançamento de Premonição. Que isso, hein? E aí eu fico pensando, gente, como assim já tem 25 anos que saiu Premonição? Porra, tô velha pra caralho, né? Exatamente! E eu sei que quem vai fazer uma participação, não sei se vai estar no elenco 100% do tempo, é a Jenna Mary Pega. Elizabeth Winstead. Não, essa só faz roteiro. Né? Vai ser a Mary Elizabeth Winstead, né? Que fez o terceiro, eu acho. Fez o terceiro filme, eu acho. Ela não morre no final? Eu confesso que eu não lembro, amigo. Eu confesso que eu não lembro, real. O que mais temos aqui? Max, né? A nova serviço de streaming que é velho. Falou que vai acabar com o compartilhamento de senhas ainda em 2024. Tá? Ridículo. Então, mais um será cancelado, né? Uhum. Mais um será. Aquele negócio, a Netflix sobreviveu ao cancelamento porque ainda se vê muita coisa na Netflix, né? Agora no Max é uma coisa ou outra. É que ainda tem conteúdos novos, né? O Max tá aí, mudou de nome, não teve estreou nada. Uhum. Exatamente. Um que vai ser foi cancelado por mim essa semana foi o Paramount Plus, né? Que não tem nem mais as Drake. Aí, cancela, Ed. Tem nada mais. Não vale a pena. Eu já assinei o Paramount, tem só Drake, né? Então, cadê? Que é 15 conto. Ah, você assinou o WoW? Assinei. Se quiser, te dou a senha, menina, pra você ver quanto você quiser. Chicles. Amo. Notícia de Jobs aqui, né, menino? Ben Feldman entrou pro elenco desse grande hit aí que a gente também falou quando estreou, né? Mayfair Witchers, né? Que é a série da Dario, né? E o Ben Feldman entrou pro elenco. Vai ser o par romântico de Dario na segunda temporada. Tá? Que não tem data de estreia ainda. Então, alguém vem terminou aí de assistir a primeira temporada? Nem comecei. Não vi nem o primeiro episódio. Vocês viram sim, não viu? Não, a gente viu o entrevista com o vampiro. É isso. Que é do mesmo universo. Canal, mesmo universo. Mas... Que bruxa de Dadário, realmente. Você viu essa série? O primeiro episódio eu vi. Você não comentou aqui. Comentei, sim. Comentei não? Não. Não sei. Pode mas ser eu que assisti. Não. Lembro de alguma coisa? Não lembro, mas eu lembro que assisti. É o que importa, né, amiga? Não lembrar. E pra gente encerrar aqui o nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Upload renovada aí pra quarta e última temporada. Meu pai, amado. Precisava? Não, mas. Amiga, eu não precisava da segunda. A segunda é ruim, a três é podre. Imagina a quarta, o lixão da mãe Lucinda que vai ser. E pensar que eu gostei tanto da primeira temporada dessa série. Pois é. Difícil demais. Muito, muito difícil. Mas é isso, né, menino? E acabou de aparecer aqui pra mim que Mason Goodwin, né, acredita que o sétimo filme vai acontecer, apesar dos major setbacks. É, só tem ele, né, no elenco. É, tem ele e o Randyzinho. Randyzinho. Ai, gente, sou tão doido por esse homem que até veria só por ele, mas, né, não precisava, não. Podia fazer o spin-off, né? Eu podia fazer só uma série de viado, né? Eu, hein? Ficar insistindo nesse papel de hétero. Que isso, gente? Respeito o hétero. Não. Eu, hein? Que absurdo. Fazia La Vivita, não pegou um homem. Não, mas ele sempre foi supportive. Foi, era assim. Ele era supportive. Queerbaiting. Queerbaiting. Eu amo. Mas vamos começar então aqui as nossas pautas da semana, né? Sim, tem muita coisa ruim, muita coisa chata, eu reconheço. Essa semana foi uma semana muito difícil. Uma semana muito difícil para os integrantes desse podcast. Foi uma semana a semana difícil. Foi tão difícil que eu preferi ver as five do que ver a pauta. Que momento, né? Que momento vive o Brasil. Mas acho que a gente pode se livrar de uma bomba, né? Que é Cold 8, né? Renegados, parte 2. Nossa. Filme que entrou na Netflix, aí foi um fenômeno. O primeiro foi feito crowdfunding, né? E tal, nananã. Foi um sucesso, e a Netflix falou assim, pô, vamos fazer o segundo. E aí fizeram o segundo. E era melhor que não tivesse feito. Claro. É bem o bebê da Erika Hilton, né? Amiga, pra quê? Pra quê? Exatamente. Porque o primeiro porque não é ruim. É, não, o primeiro é divertido. Primeiro é divertido. Mas ele caiu numa armadilha de querer ser maior, né? E melhor. Ter mais coisa, assim. E assim, em primeiro lugar que eu e Zanon, a gente não lembrava de absolutamente nada do filme, né? Do primeiro. Que começa. O segundo começa com o Robbie Amell saindo da prisão. E o Stephen Amell oferecendo a corona pra ele. Ele fala assim, não quero não, vai tomar no seu cu. E aí, né, passado não sei quantos meses. E aí, de repente, a gente se vê jogado que o Stephen Amell é um grande drug lord. E eu falei, gente, em que momento que que tinha isso? E aí tem esse plot de que eu achei que ele era bonzinho, eu não lembrava que tinha esse rolê. Eu também! Eu não lembrava que ele tirava a medula dos superpoderosos pra fazer a droga, né? Um rolê esquisito, e aí, né? No primeiro tinha os robôs que caçavam os superpoderosos, mas agora é os robôs do Alok, né? Os cachorros robôs do Alok, que pegam os superpoderosos. Mas ele, se você levantar a mão, os cachorros não atacam, só que ataca sim e te mata, inclusive. E aí tem esse cara que trabalha pro Stephen Amell, fazendo a revenda. E ele tem uma irmãzinha que é super inteligente, que tem poder, precisa comprar uns livros pra escola, ele não tem dinheiro, ele decide roubar do Stephen Amell. E aí ele acaba sendo morto pelo cachorro assassino do Alok. E aí a gente descobre que a irmã dele tem o poder que ela pode controlar os robôs, as tecnologias, tudo, né? E é um poder super raro e tal. E aí, de repente, essa menina, ela é jogada no caminho de Robbie Amell, que tem que proteger, salvar ela, né? E ele é o Pikachu, né? Ele dá choque elétrico, né? O Robbie Amell. Raio do trovão. Exato. E aí, menino, os polícia lá do corrupto tentando pegar a criança pra matar a criança, e eles fugindo, tentando expor as corrupções dos cachorros assassinos do Alok. E uma cena de ação bosta, gente. Adoro mostrar a corrupção dos cachorros. É, na verdade, dos polícia que tem os cachorros assassiner, né? E é tudo muito ruim. A cena de ação feita com duas coxinhas e um pastel. É muito ruim, gente. Zanon viu, não me deixa mentir. Que é um filme muito ruim. É um filme meio sem pé nem cabeça, né? Que começa do nada, vai pra lugar nenhum. Ai, não, é esquisito. Não... É tudo meio que previsível também o filme, né? Não tem nada... Exato! Você já sabe o que vai acontecer. E é muito sem graça. É muito Não tem carisma, né? A cena de ação... Nenhum. Os poderes, Ando. O homem usando o poder da Jean Grey lá, puxando o retrovisor pra ver o homem tirando. Nossa, muito ruim. E os poderes que, tipo, o Rob e a Mel usa, ele vem numa câmera lenta. E aí, porque não sei se eles não têm dinheiro pra pagar um negócio que fica mais fluido, aí eles vêm numa câmera lenta e parece tipo montagem do Paint no Photoshop. Aham. Foi o Snyder que dirigiu. Foi Rebel Mundo 2. E vem aí o milhão, né, gente? Ai, ai, vem o bilhão. E assim, é tudo muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Sim. É um filme chato, ele tem, sei lá, 1h40, mas parece que ele demora mais, porque ele é chato, as coisas não acontecem. E aí quando acontece é uns negócios tão que, assim, você não se importa com o Robbie Amell o suficiente, com a garota que tá sendo precurada também, você não se importa com ela. E você fica assim, ah, tá, gente, acaba logo. Os cachorros podem matar eles logo? Pode acabar com eles? Gente, né? Porque assim, eu tenho todo o plot do cachorro do Alok, né, no filme, né? Sim. Deu a louca no cachorro do Alok. Deu a louca no cachorro do Alok. Ai, gente, é tudo por causa de um cachorro, né? Ai, ridículo. Ai, ai. E aí, no final, o Robbie Amell, ele abre lá o ginásio, né? Vai ser o novo professor Xavier das crianças superdotadas, né? Ah, é verdade, tem esse plot esquecido, né? Que ele é o coisa, Xavier desse universo. É, tudo. Desse universo. Ai, podre, gente. Não vale a pena assistir, não. Não vale a pena perder o tempo, essa é a verdade. Não vale. Porque é fraco, é chato. Você pode usar o seu tempo melhor, tipo, tirando um cochilo, né? Lavando uma louça. Que vão ser coisas muito mais produtivas e muito mais interessantes do que assistir esse filme, que é ruim demais. Podre. Eu detestei, assim. Achei que ia me divertir. É, aí então, eu comecei achei que ia me divertir, cara. Não. Extra. Duas pessoas enganadas. Mais uma vez, né, amiga? Mas é o que eu falei, tipo, o primeiro filme é gostoso de assistir, porque você fala, é um negócio que... Eu acho que a gente até comentou isso, né? Se tivesse um universo, ia ser legal, tal, não sei o quê, né? Ah, vocês gente, financiaram. A gente financiou essa merda. Tem provas. Só sei se tiver provas. Tem a gravação. Tem gravado, né? É. Ai, que absurdo, cara. Menos que o editor tire do ar, igual a BVS. Eu odeio ser exposto. Garoto, você me respeita, que eu nunca fiz isso. Mas não. Assim, queria Deus falar sabe. Que Robbie Amell tá ficando a cara de Stephen Amell e ele está ficando com sabor. Tá. Acho que ele tá ficando mais bonito ainda agora. Que tem cabelo, né? É, mas o Amell tá ficando feio, o primo tá ficando mais bonito. É porque o Amell tá dando aquela murchada, né? Tá ficando velho, né, gente? Exato, já não tá mais treinando tanto como ele treinava lá pra época do Arrow, né? Que tinha que ficar fortão, sucesso demais. A série da luta livre foi cancelada? Foi. Na segunda temporada, nem a segunda. Que era tão bom, Emmy Winner. Poxa, é isso, né? No dia a gente ganha, no dia a gente perde, né, amigo? É sempre assim. Vivendo e aprendendo a jogar. E a gente tá aprendendo todos os dias, né? A gente perde todos os dias, né? Então não tá com nada. Ah, essa é a nossa vida. Só o arroz feijão e goiabada. Ah, que ódio. Mas jamais farei de propósito. Claro que não. Claro que não. Em nenhum momento, inclusive. O que mais temos aqui, menino? Eu vi. Eu acho que essa ninguém viu. Que é a Reina Roja, né? Reina que? Roja. Reina cantora. Reina cantora, eu conheço só. Rainha Vermelha, né? Nova série espanhola do Prime Video. Espanhola. Espanhola. Que ela é baseada numa série de livros e tal. Que é o seguinte. Uma coisa que nunca foi feita no mundo. Preste atenção no plot. A mulher mais inteligente do mundo, com QI de 225, que ajuda a polícia a resolver casos que ninguém consegue resolver. Olha isso. Pô, mas essa é a sinopse de uma série chamada Reina Roja? É porque o esquadrão que faz as investigações é chamado de Rainha Vermelha. Eu jurava que era tipo um usurpador, assim, com esse nome. Aham. Eu também achei que era, né? Quando li a sinopse, falei, ué. E aí ela ela meio que fugiu desse departamento, né? E que o nome do cara lá que cuida dela é o Mentor, o nome do cara. E ela acaba fugindo meio que dele. E ele pega um detetive GLS, eita, corrupto, eita, pra poder trazer ela de volta pra ação, né? Pra investigar os casos. Mas ele pega o homem, caso... beija? Não. Ah, é só que era GLS, eu achei que era banheirão. Não, mas ele é... Não é padrão. O detetive não é padrão. Entendi. Não é padrão. Não gosta de padrão. Não gosta de padrão. E aí ele vai lá e acaba meio que fazendo uma parceria com ela, né? E aí o caso que eles têm que investigar é de um filho de uma das famílias mais ricas da Espanha, que teve a sua cabeça cortada com uma espada pela metade, e todo o sangue do corpo dele foi drenado. Gente, crepúsculo. Exato. O quê? E aí, só que no primeiro episódio, só acontece isso, assim. E aí no final tem mais uma filha de outra família rica da Espanha sendo pega pelo tal psicopata, assassino, vilão da temporada. E pelo que eu entendi, esse caso vai durar a temporada inteira, né, de 7 episódios. Vai durar a temporada inteira. Mas eu só tive paciência de ver o primeiro mesmo, no caso. Não achei a série ruim. Eu só achei que ela não me estimulou o suficiente pra querer dar o play no segundo. Entendeu? Acho que não foi o suficiente, assim, o que ela tinha pra oferecer. Faltou estímulo, então. Faltou estímulo. Faltou estímulo. Agora, o que não faltou estímulo é um reality que eu comecei a ver no Glorious Max, né? Que o Max botou as coisas do Discovery e tal, né? Do Chelsea. E aí eu tava um dia aqui sem nada pra ver e eu gosto dessas coisas. Eu e o Zanon, a gente gosta dos reality culinários, né? Que a gente assiste o nosso Masterchef aí 52 semanas por ano, né? E tal. Esse ano você viu, né, amiga, que vai ter o Masterchef Confeiteiras, né? Jura? Vai ter Masterchef Confeiteiros. Não vai ter o Profissionais. Não vai ter o Profissionais. Graças a Deus. É, vai ter o Confeiteiros. E aí eu fui ver o Next Level. Vai ter o comeback do Stefan? De quem? Do Stefan. É isso, né, Stefan? Ah, pode ser. Pode ser. Até porque vão ser. Os confeiteiros vão ser profissionais, né? Não vão ser amadores. Os confeiteiros vão ser. Ah, devia ver. Quem sabe? Ele já fez até programa com Regina Volpato, né? Enquanto Regina Volpato acabava com o fogão, que era do patrocinador. E aí depois teve que se redimir, maravilhosa. Mas eu vi o Next Level Chef, né, que é um reality apresentado pelo Gordon Ramsay, né? Pelo Gordon Ramsay, e tem mais dois chefs, o Richard Blaze e a Naisha Arrington, que, assim, eu tô completamente apaixonado por essa mulher. Essa mulher é perfeita em tudo que ela faz. E é uma competição de cozinha, só que a cozinha é dividida em três níveis, né? Que é uma cozinha luxuosa, a de cima, com todos os utensílios. Tem uma cozinha intermediária, que é uma cozinha que tem utensílios normais. E a cozinha do terceiro nível, que é como se fosse um porão, que as panelas são sem tampa, não tem utensílios direitos e tal. E eles competem, né? Eles dividem ali. Na primeira temporada são 15 chefes, na segunda já são 18, né? Eles dividem os chefes participantes entre os três apresentadores, né? Entre o Gordon, a Naisha e o Richard. E aí eles vão competindo, né? E assim, na primeira temporada tem uma dinâmica de... a cozinha é escolhida na sorte, né? Você pega o cartão para subir no elevador... E aí você vai pra cozinha que você teve sorte de tirar. Na segunda temporada, quem ganha o desafio sempre fica na melhor cozinha e quem se salva da eliminação fica na cozinha do meio e quem perde a eliminação fica na cozinha de baixo, né? E aí eu vi a primeira temporada inteira, que tem 11 episódios, assim, super rápido. E agora eu tô vendo a segunda, né? Que tem acho que 16 episódios. E eu fiquei sabendo que já tá passando a terceira, né? Mas eu gostei muito desse formatinho, assim, de culinária, né? Então... É uma recomendação, né? Pra quem se sentir interessado, né? E se eu lavo o seu cozinho? Aí dá pra comer direitinho. Adoro. Ai, gente. Momentos. Mas outra série que eu e Zanão também vimos, e também foi só Jesus na Causa, né? E a gente sabe que a gente é a minoria, porque tá todo mundo babando um ovo dessa série. Né? O povo tá se rasgando inteiro por causa dessa série. E vou defender eu e minha amiga, que a gente não achou a série ruim. Só não é pra gente. Né? Bom pra quem gosta. Bom pra quem gosta, exatamente. Que é Shogun, né? A gloriosa saga do Japão, né? Comparada aí com a Game of Thrones do Japão, asiático. Porra! Tá? E aí o criador da série falou que ela não seria uma Game of Thrones, mas que seria, sim, uma Succession do Japão feudal. Toda hora alguém falando que é alguma coisa, né? Exato. E é uma série que se passa em 1600, né, menino? No Japão feudal, onde os portugueses vão pra lá pra catequizar, ao mesmo tempo que você tem os ingleses, né, que estão lá destruindo as embarcações pra conseguir a rota das especiarias, né, a gloriosa rota das especiarias. E ao mesmo tempo que tá rolando um pega pra capar lá, porque o rei morreu e o filho dele é muito jovem pra assumir. Então ele criou um conselho pra governar até o filho ter idade suficiente. Só que a galera não quer esperar. Então começou aí a Guerra dos Tronos, né? Pra ver quem toma o lugar pra ser o grande rei fodão. E é isso durante 71 minutos do primeiro episódio. Que não termina jamais. Jamais. E aí, assim, lógico que aparece o não asiático salvador que vai salvar tudo, né? Exato, o inglês, né, menino? É, que tá seria todo história real ou não? Não, menino, e o pior, né, que o livro que a série é baseada é um livro escrito por um ocidental, né? Não é nem um asiático que escreveu o livro. Escrito por Lica. Eu não duvido. Né? E aí, menino, é isso, né? No segundo episódio eles vão lá pra cidade de Osaka, que é onde tem o conselho, e aí ele é colocado junto com um padre português, e aí ele fica tentando dizer que ele não quer atacar nada, e aí tem um cara lá que é espanhol, que é da Igreja Católica, que tá tentando fazer ele, o inglês, ser morto. Aí, pra não dizer que não tem nada, tem uma cena que esse moço aparece, né, do jeito que veio ao mundo, né, o moço inglês. De parabéns, John Black, lógico, né, porque não vamos criticar, né? Exatamente, tá de excelente parabéns. E eu gosto muito dessa coisa do homem que em 1600 se depilava. Acho uma coisa, né, moderna pra época. Acho inclusive. O conceito, né? Tinha uma gilete, né, também na época, né? Exatamente. Achei um conceito. Sim. Né? Ai, que maravilhoso. Mas, eu achei a série muito bonita. Ela é muito bem feita. Acho que a atuação é maneira, assim. Mas, cara, não me pegou de jeito nenhum, de verdade. Não rolou. Eu acho que é um negócio que meio que enrola e não vai pra lugar nenhum. Pra mim não funciona. Eu acho bonita, esteticamente é boa, assim, a atuação dos caras tão boa, figurino. Essas partes técnicas aí que pra mim não me importa se eu não me apego na série. Mas eu acho que falta alguma coisa que me faça continuar. Eu acho que o povo vai falar que é maravilhosa, não sei o quê, mas vai dar uma temporada e vamos já estar de saco cheio de assistir. Mas vocês acharam mais Game of Thrones ou Succession? Eu acho que é mais Game of Thrones. Os Anéis do Poder. Chato pra você. Eu achei mais Game of Thrones, mas eu ainda vi o segundo, amigo. Eu ainda vi o segundo pra ver. Nossa, se... Nossa, por quê, gente? É, o segundo também tem uma hora também, né? Eu vi que foi a série mais assistida do FX, né? 9 milhão de pessoas viram essa série. Que a outra é American Horror Story. Nós nem falamos, né, menino? Semana passada que o Ryan Murphy inventou uma série do cu nova, né? Com a Nissi Nash, né? Que vai estrear já esse ano aí. Charcutaria, né? Uma coisa assim. Eita, ela tirou. É, porque além dos American Horror Story, American Crime Story, American Story Sport, American Sport The Story, né, que vai ter também. Mas, assim, eu acho que é uma série muito boa, eu acho que vai ter uma galera que vai gostar, né, acho que vai ter uma galera que vai gostar muito, como teve realmente, o pessoal tá dizendo assim, a melhor série do ano, a série mais já feita, emocionados como sempre, obviamente. Ah, gente, como eu falei, vai acabar a primeira temporada, ninguém vai estar mais lembrando dessa série. É, não, e ainda vai ter aquela galera que vai falar assim, vai chegar a época do Emmy, essa série não vai ser indicada a nada. A pessoa assim, nossa, grande injustiça do Emmy. Não falarem dessa série incrível, dessa série maravilhosa. Ah, gente, os velhos do Emmy vão assistir essa série, eles vão dormir. É, não, e a série ainda... E a série ainda é falada, assim, isso é muito legal, porque se passa no Japão, obviamente. Ela é basicamente falada tudo em japonês, né? Então, ainda tem isso, que os velhos vão ter que ler legenda. É, e americano gosta de ler legenda, né? Exato, tanto que eles fazem tudo depois das versões pra não ter que ler a legenda. A única coisa diferente que tem nesse primeiro episódio é que a gente vê a invenção do voyeur, né, menino? Menino, que em choque, né, com o voyeur? A mocinha lá, ela é a esposa de um dos caras lá que quer tomar o poder. E aí ela vem assim pra, né, dar um... Tem uma night, né, uma affair lá com seu esposo. E ele fala assim, estou com dor de cabeça, estou muito cansado. E aí tem um meninozinho lá, né, tipo, sei lá, ajudante. E aí ela começa a sensualizar com ele, chupa o mamilo dele. E aí o cara fica todo excitado lá. E aí ela fala assim, você quer que eu pare? Aí ele, não, continua. E aí a mulher fica lá beijando o homem, mordendo o mamilo dele. Um inferno. E assim nasceu o voyeur no Japão. Ai, ai. Foi só que eu consegui falar com o Zanon. Falei, Zanon, assim nasceu o Nubaê. Ai, ai. Ui, maravilhoso. Mas é isso, gente. Eu sei que vai ter muita gente que vai gostar. Então, fiquem tranquilos. Vejam aí a gloriosa Shogun. Né? Aproveitem. Me contem depois do final. Né? Que eu quero saber. Mas o que mais temos aqui? O que mais temos aqui, menino? Temos aqui, né? O glorioso, né? Filme de psicologia, um estudo sobre a solidão. Né? Um filme que contribuiu para O Porquinho de Adam Sandler, né? Eu confesso que quando eu vi o trailer no começo do ano, eu achei que seria bem maneiro. Eu achei que seria legal o filme. Eu ia gostar, mas eu não odiei o filme desde já, vou dizendo aí, né? Que é o Astronauta, né? Eu tenho que dizer que eu não odiei o filme, né? É um filme que, obviamente, estrelado por um astronauta, que é o Adam Sandler, que é, como é que é o nome dele mesmo, Leózio? Comandante Prochaska. Comandante Prochaska. A Prochaska dele. Foca na Prochaska. Que ele é um astronauta que tá fazendo uma missão solo, né? Ele é da República Tcheca, não é? República Tcheca? É. É da República Tcheca, ele tá fazendo uma missão solo, porque apareceu uma mancha lilás no céu e ele tá indo até essa mancha para saber o que aconteceu, o que é, do que se trata, do que se alimenta. Então ele tá fazendo essa missão sozinho e, assim, ele meio que vai dando aquela pirada, obviamente. Ele acha que ele tá sozinho até que ele vê essa aranha gigante dentro da nave que começa... subindo pelas paredes do quarto. Que começa a falar com ele, né? Essa aranha começa a falar com ele e disse que foi, sentiu a solidão dele e essa solidão dele intrigou esse ser. Que é o Anos. E aí, Anos, exatamente, que é o. Que é o Paul Dano, né? O Paul Dano é o Anos. E a partir daí. É o Paul Dano, a voz da aranha? Aham, é. Do Anos. Voz do Anos. Voz do Anos. E aí ele decide tentar entender quem é essa pessoa, né? Por que que ela parece ser tão solitária? E aí eles começam nessa troca, né? Enquanto a gente vê flashes maravilhosos, porque o Adam Sandler é casado com a Carey Mulligan, né? Que tá grávida dele, cansada de ficar sozinha, porque esse homem chega numa missão, vai pra outra missão. Chega numa missão, vai pra uma missão. Só que dessa vez ela tá grávida, né? Então ela decide ir pra um acampamento só de grávidas, né? E ela fica lá querendo acabar com tudo, como a Kariusha. E enquanto isso ele tá lá, o Prochaska tá lá conversando com o Anos, né? Tentando se entender e entender-se como pessoa. E assim, eu acho que o filme tem uma ideia boa. Eu acho que que falar de solidão é uma coisa que geralmente me pega, né? Porque é um tema que eu gosto e tal. Até no falecido Sacer Show eu já falei uma vez sobre solidão e solitude e tal. Então é uma coisa que teria muito para me pegar. E eu acho que, em alguns momentos, os diálogos entre o Anos e o Prochaska, assim não tem condição nenhuma, né, gente? Não mesmo. Não tem condição nenhuma, né? Os diálogos entre eles sobre essa questão de como o background dele, né? Porque ele se isola, mesmo amando a mulher, ele se isola dela pelas coisas que aconteceram no passado dele, pela forma com que o pai dele, né, foi acusado de traição por ser comunista e como isso afetou ele, né? Então, vão construindo essa persona da Prochaska. E eu achei isso, assim, uma boa discussão. Mas eu acho que a forma com que é feito é cansativa, eu assumo. Uhum. É cansativa e diria que muitas vezes até entediante. É pra você sentir isso. O que o astronauta sente. O meu problema com esse filme é que a aranha, ela vem querendo lacrar o tempo inteiro. Pela parede, né? Lacre em cima de lacre, né? Não, tudo lacre, né? Só faltava a dançarina falar yes, bitch, asa, estalar o dedo, essas coisas, que tudo. Começa que Anos chama o Adam Sandler de Tiny Human, Skinny Human. Skinny Human. Exato. É Skinny Human. Magrela. E você, Léo? Fala aí, o que você achou? Amigo, eu achei pretensioso no nível, porque assim, eu fiquei pensando. Eu vi que é um diretor sueco, né? Que é o Johan. Uhum. Johan Henk, que é de. E acho que Chernobyl. É o primeiro filme dele, se eu não me engano. Sim. E eu acho que o sonho dele era ter feito Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, né? Porque ele faz exatamente aqueles flashbacks difusos ali da esposa com ele. É bem Brilho Eterno o tempo inteiro. E aí, mais pro final, ele tenta dar uma filosofada com Anos, falando uns negócios tipo A Chegada, assim, porque a humanidade, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, mas eu até concordo com o que você falou, uma boa ideia, mas eu não precisava de 2 horas de lacração e flashbacks difusos pra isso, sei lá. Dá pra ter feito um curta. Sim, poderia. Eu achei realmente muito chato. Ele enrola muito pra falar a mesma coisa que a gente já tá esperando que ele fala, né? Pois ele fala meio que tudo que a gente viu. Tipo, os flashbacks eu gosto, mas também fica cansativo, porque não é... Eu não sei explicar, assim, não é claro o que ele quer passar. E aí depois ele vem com uma frase de efeito pra falar, nossa, mas era isso que... Ai, gato, sério? Não, e a Carey Mulligan é especialista em fazer papel de esposa de marido problemático, né? Especialista. E eu acho que ele acaba de um jeito tão... anticlimático, né? Não, eu vi até agora essa porra pra acabar desse jeito. É. Mas você não gostou quando a Prochaska abraçou a aranha? Abraçou. Foi bonitinho, né, que eles se abraçaram, né, que tava cuidando dela. Exato. E a aranha, né? É porque a briga é de aranha, né? Porra. Eu achava que ele era um polvo, pelo né? Bicho, né? Quando o Anos apareceu a primeira vez, eu jurava que era um polvo. Depois que eu fui lendo uma crítica que era uma aranha. Mulher, pelo amor de Deus. Você viu o filme inteiro e achou que era um polvo? Me parece um polvo. É porque é um alienígena, né? Não é um animal comum. Então eu achava que era um polvo alienígena. Não, mas parece uma aranhazinha. Parece uma aranha. Uma aranha-polvo. Exato. É um pouco mudança. No final, eu fiquei um pouco perdido, né? Que a aranha foi comida pelo bicho, aí ela filosofa pra caralho. Uhum. E aí o Adam Sandler encontra a esposa dele fantasiada do mesmo jeito que eles viram da primeira vez. E aí você fala assim, tá, e aí? Ele voltou? Ele foi encontrado pela nave coreana. Aham. Uhum. Né? E aí ficou assim, a mesma coisa que ele tinha falado pra ela 5 minutos atrás, já falando assim, te amo, me desculpa que eu fui muito egoísta, ele fala de novo no final do filme e tela preta, lost. Uhum. Na sua cara, é isso. É aquele tipo, lá, parece aqueles filmes que é de Jesus, que quer dar uns lacres assim, só que mais mal feito. Não, aquele filme, tipo aquele filme da Kate... Aquele filme da Kate do This Is Us, que ela é mãe do menininho do One Day Ah, sei qual é, sei qual é. Sim, então, é tipo assim, quando tem esses filmes, eles vêm pra falar que acontece, tipo o filme dos sinais, que tudo é um sinal, tem nada a ver uma coisa com a outra, né, mas na minha cabeça tá fazendo sentido. Tipo o filme dos sinais, que os caras, tudo é um sinal, que não sei o quê. Eu achei que esse filme... Hã? É tipo A Chegada. É, então, só que ruim. Eu achei que esse filme ia falar isso, assim, o cara tava imaginando essa porra dessa aranha, porque ia acontecer alguma coisa, ele precisava estar lá fora, mas não era, era só, tipo, o cara era doido mesmo, e viu coisa. Você não sabe se ele era doido ou se não era, né? Ele era doido. Era doido mesmo. Doido. Doido. Né? Nem falamos, né, gente, nas notícias da vídeo, realidade, né? De Marina Sena dando o cu, né? Que é mais gostoso. Porra! E Juliette engolindo, né, com farinha. E Juliette engolindo com farinha, exatamente. Mas ah, foi namoro dela, né? Não, de criticamos. É. E ela falou que não dá o cu, né? Também. Juliette falou que não dá o cu. Ah, é? Marina Sena dá muito, né? Marina Sena falou, mas só dá se for pau médio, se for pau grande, não. Eu adoro que ela sou num programa chamado Surubão. Aí, Surubão. Gagliana perguntam: e aí, uma pessoa, a Juliette, o boy, a Marina Sena, meu sobrinho. Eu fiquei aqui. Aí todo mundo assim: que? Aí ela, e achei que era uma pessoa que eu gosto. Que eu gosto. E aí, aí você tá no programa Gagliasso. Surubão. Subsexo, pô! É Surubão. Você tá doida? Ai, gente. Que momento, né? Eu amo. Momentos maravilhosos, né? Lembrei de outro reality que tô vendo, né? Que até fiz um... Postei nos meus stories essa semana. Várias pessoas vieram me perguntar, né? Que eu tô vendo Deal ou No Deal Island, né? Que isso? É, a ilha do Topa ou Não Topa. Que ano é esse? Você topa ou não topa? Que tem o Top on Top, que inclusive ficou muito conhecido nas nossas lives de sexta-feira, né? Eu e o Zanon disputando aí prêmios milionários. A gente popularizou o Top on Top no Brasil, né? Exatamente! A gente trouxe de volta o Top on Top pro Brasil, né? Disputando o quê? O dinheiro imaginário de Zack Snyder. Nas sextas-feiras. Né? A gente ficou disputando esses dinheiros imagináveis. E aí a NBC agora fez a Ilha do Topa Não Topa, né? Que ele é uma mistura de Survivor com Topa Não Topa, né? Gente. É apresentado pelo Joe Manganiello, né? O ex de Sofia Vergara. E eles colocam 13 pessoas numa ilha, né? Que é a Ilha do Banqueiro. E eles têm que conviver, fazer provas físicas. E são 12 anônimos, e tem uma celebridade que é o Boston Rob, né? Que os Nossa, detesta. Que celebre, hein? Tem o Boston Rob, que... Um homem que Survivor teve que botar 10 vezes no programa até ele ganhar, com um elenco cheio de burro que venerava ele. Exato, ele fez 6 temporadas de Survivor, né, o Boston Rob, e fez a Amazing Race também, né, e foi derrotado muito rápido em Amazing Race. Sim, você sabe por que esse gatinho ficou muito querido em Survivor? Por quê? Ele fez uma temporada comum, que ele foi bem, não vou tirar não mérito, mas nada demais também. E aí ele veio no primeiro All Stars que o Survivor fez, que chamava mesmo Survivor All Stars. E aí ele viu que a gatinha que ele era meio namoradinho tava pra vencer, ia vencer. Aí ele pediu ela em casamento, aí ela venceu e ele ficou com metade do dinheiro. Tá tão juntos até hoje, né? Eles até voltam junto no All Winners. Ah, então pelo menos o casamento... Ficou, né? Sim, prosperou. Mas ele claramente tentou dar o golpe do baú ali na hora. Ele pediu ela on the island. On the island. Ou foi na reunião, não lembro. E ele fez Heroes and Villains depois, né? Heroes and Villains? Não sei se ele fez Heroes versus Villains. Eu acho que não. Ele fez... A temporada que ele ganhou, uma temporada que volta só ele e o Russell Hands, né? Que foi o do Heroes versus Villains, que chega na final com a Parvati e a Sandra. Olha aí! Aí ele ganha essa, ou ele ganha uma outra, enfim. E aí ele volta no All Winners, que ele e a Parvati ficam cobrando pedágio das pessoas. Adoro! Eu amo o multiverso dos participantes de Survivor, né? Porque são muitos, né? Já tá na 46ª temporada, né? E aí, menina, eles vão pra essa ilha, né? E no Topa ou Não Topa tem as malas, né? Que você vai lá... fazer a brincadeira, como a gente costuma fazer, né? De ir eliminando as malas e ficar com o maior prêmio. Só que as malas são, tipo, no primeiro episódio, são jogadas num poço de lama. Aí eles têm que resgatar as malas. E aí, no segundo episódio, é o tiro ao alvo. As malas que eles conseguirem acertar são as coisas que eles vão ganhar, né? Porque, assim, cada final de episódio tem a brincadeira do topa ou não topa. Só que o prêmio, né, que a pessoa ganha ali, ela não vai para a pessoa que jogou no episódio. Ele vai acumulando para a pessoa que chegar no episódio final. Então, provavelmente vai ser um grande prêmio. O Joe Manganiello, porra, falou que o prêmio pode chegar em 250 milhões de dólares. Completamente maluco que ele tá, né? E aí eles vão fazendo. Ah, essa... mas o Big Brother também pode, né? Ah, modo tá. Stone. Bota pra girar no modo Stone. E aí toda hora aí... 10 mil. E aí eles vão fazendo as provas. E sempre quem ganha a prova ou quem consegue a maleta, né? Com o maior valor durante a disputa da prova, essa pessoa fica imune. E as duas pessoas que pegam o menor valor vão pra disputa lá com o banqueiro, de fazer o topa ou não topa mesmo, com as malas e tal, nananã. E aquele negócio, se você vencer a disputa com o banqueiro, se a sua a maleta ou você fechar um negócio, se a sua maleta tiver uma grande quantia, ou se você topar o acordo, seu acordo for maior do que o que tiver na sua maleta, você ganha e tem o direito de eliminar uma pessoa. Se você perder, aí você é eliminado e sai do programa, né? Por acaso, nos dois primeiros episódios, as pessoas sempre conseguiram vencer o banqueiro e puderam eliminar as pessoas. Só que tem esse fator agora diferente, que é o fator da convivência, né? Então, o Boston Rob já se juntou com o cara que ele acha bom, pegou uma galera que ele acha forte. Aí tem uma tiazinha, a Kim, ela é uma velhinha, que ela é viciada em reality show. Então, quando eles estavam se apresentando, ela falou, e você eu conheço, você é o Boston Rob, você é uma cobra, você faz o que você quer pra poder eliminar os seus concorrentes e se dar bem. E aí ele ficou ofendidíssimo, e a missão de vida dele agora é eliminar a véia. Ele fica tentando... Ele fica tentando eliminar a véia de qualquer jeito agora, né? E aí foram dois episódios, né? Vão ser 10. E eu confesso que tem sido um entretenimento honestíssimo pra mim. Tenho achado bem legal. Assim, né? Ainda mais agora que The Traitors vai acabar. Vai Menino, ser... você falou nesse assunto de The Traitors. Eu lembro que vocês já comentaram aqui, mas eu não peguei. É bom esse negócio? É um reality show, né? Deveria ser. Que é aquele louco? É um reality. É um reality. Amigo, é o reality mais cafona do Brasil e do mundo. Mas é bom, é divertido. Mas é brasileiro ou é americano? Não. É britânico original e o americano fez com participantes de reality nas temporadas. Exato. Tem temporada? Tem, tá na segunda. Tá acabando na segunda. Na segunda. E assim, eu acho que o grande trunfo da versão US é justamente ter os participantes de reality. Pra mim é o grande trunfo, né? Porque eu acho que as pessoas comuns é meio chato, assim. Só a gente comum. Mas é conhecido. Você fica só naquilo do... Tem Housewives, tem Survivors, tem... Big Brother. É, Bachelor, Big Brother. Tem Drag Race, né? Porque teve a Peppermint na segunda temporada. Tem a Peppermint. Ah, é verdade. Peppermint foi a primeira eliminada, coitada. Disseram que eles começam a ventilar que ela é traidora, aí ela fala, sou traidora. E depois ela fala, não, gente, falei sem querer. E aí ela é eliminada, bichinho. Exato. E aí, assim, é bem divertido. Inclusive, semana que vem vamos falar aí do season finale, da reunião, né, de The Traitors. Que, inclusive, falam que teve choro, teve gritaria, um inferno, né? Pedro no cu, né? É uma pena que The Traitors acabou antes do... Acabou no penúltimo, né? Ai. Acabou no penúltimo, exatamente. O Andy Cohen falou que a galera não tinha assistido o final do programa, né? Eles assistiram os 20 minutos do episódio final antes da reunião ser gravada. E aí por isso que teve toda essa comoção entre os participantes, né? Inclusive hoje saiu uma matéria na Variety falando do sucesso de The Traitors, né? E aí falando da primeira temporada, que a segunda foi mais interessante pelo fato de ter colocado os participantes de reality, e na primeira eles falam que as pessoas que não eram celebridades ficaram chorando por não ter a capacidade de reconhecer que foram burras e perderam o jogo. Eu amo. Bichinha. Tomaram um balão da Siri. É onde? Na locadora que tem? É. Na locadora. Na locadora. Mas tem aquele site que eu passei pra vocês agora, que dá pra ver online, que aí não precisa baixar. Ah, você não me passou isso não? Passei sim, amiga. Passou? Você passou. Passei, acho que na semana passada, na retrasada, porque eu lembro que eu passei para menino Darlis, né, que sempre precisa desse apoio, né, pra poder ver lá no país dele as coisas. Mas não seja por isso, vou passar aqui agora. Opa. Tem tudo, inclusive era onde eu tava revendo o Snatch Game hoje do Drag Race Brasil. E tem também, esse site tem todos esses filmes novos que a gente vê, que a gente tem que ficar baixando e tal, as coisas, tudo tem lá. É excelente esse site, hein? Netflix, sucesso. E aí tem o The Traitors US todo, e tem o canadense, tem o australiano, o inglês, tem tudo. Adoro. Sucesso demais. Todo Traitorverse. Todo Traitorverse, exato. E aí semana que vem vamos falar de Traitors, então. Mas fica a minha recomendação aí, se você quiser um realityzinho gostoso, né? Se bem que essa semana volta The Amazing Race também. Que é o Deal or No Deal Island. Né? E o German Daniel apresentou sem roupa? Não, mas anda mas com um decotezão em V, assim, sucesso demais. Adoro. É, decote em V, sucesso. E ele tá com os bração grandes, nessa, né? Michael normal. Mas é aquela coisa da separação, né? Que ele tem que dar uma malhada. Valorizada, ficar... né? Valorizada, exatamente, no produto. Exatamente. E saindo no produto, entrei agora no Instagram, Arthur Pico de Conduru postando stories tomando banho, gente. Que isso? Inocentado pelo tempo. Inocentado pelo tempo, exatamente. O que mais temos aqui? Saindo da ilha, né, menino? Vamos aqui para um pequeno país na Europa, né, ocidental. Que é pra falar de The Regime, né, a nova minissérie da HBO aí, com Kate Winslet. E, para surpresa do Brasil inteiro, é ruim. É ruim. É ruim. Né? E o pior, o texto é ruim, que conseguiu deixar a Kate Winslet ruim, né? E a Kate Winslet, geralmente, é uma coisa que salva as coisas que ela faz, né? Os filmes, as séries. E aqui, a Kate Winslet tá ruim demais, né? Pra quem não sabe do que se trata The Regime, né, se passa ali numa nação fictícia na Europa Ocidental, que é governada por uma ditadora, que é a Kate Winslet, né, e ela acha que tem problema de saúde e tal, e as coisas começam a mudar quando ela decide trazer um cabo, que é conhecido por ser meio louco, né, que eu achei que você supostamente... tá falando cabo fio. Não, o cabo patente. O cabo, né? Que liga e a internet. Aí, exato. Ai, eu queria aprender a me amar, tia Xanda. Tia Xanda, queria aprender a me amar. Ai, e me desconstruir também, tia Xanda. Gente, imagina a tia Xanda no BBB, ela ia empoderar Yasmin, né? Pena. Ah, com certeza, ia ser a primeira do desfile, né? Que ódio. Aí, menino, ela traz esse cabo lá que participou de um massacre, né, da galera mais pobre. Traz ele pra ser, tipo, o cara, porque ela tem supostamente problema respiratório, então tem que ficar medindo o nível do oxigênio. Então ele fica vindo na frente dela, medindo oxigênio. Vem na frente dela, mede oxigênio, essa é a função dele. Até que um dia ela é atacada dentro do castelo e ele salva ela. E aí ela fica encantada por ele. E ele começa meio que a ditar as coisas que vão acontecer. Só que ele é completamente pinel. E ela também. Então, provavelmente vai dar merda, né? Pelo trailer dos próximos episódios. Vai dar merda, vai dar bastante merda, inclusive. Nos próximos episódios vai ter a Martha Plimpton, né? Que vai vir como a embaixadora dos Estados Unidos. E eu acho que o problema dessa série é que ela... Em alguns momentos ela se leva muito a sério. Em alguns momentos ela quer ser essa sátira. E ela não consegue encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas. E acho que, mais do que encontrar o equilíbrio, principalmente ela não decide o que ela quer ser. Ela quer ser uma comédia que vai satirizar, tipo VIP? ou ela vai ter essa pegada mais séria. Ela não se decide. Então ela fica o tempo inteiro oscilando nessas coisas, nos diálogos ruins demais, e a Kate Winslet atuando com a boquinha torta. É assim, lamentável, lamentável. São 52 minutos que você fica assim, gente, por que eu tô vendo isso? Qual a finalidade disso? O que que tá acontecendo, né? E é meio assim, decepcionante. Eu tava com uma certa expectativa, não sendo o maior fã dessas séries de sátiras políticas e tal, mas eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu achei que com a Kate Winslet ia ser pelo menos interessante. Mas acaba que não é, é só, né, uma série fraca, né? E até tava olhando os comentários na timeline, e as pessoas realmente ficaram decepcionadas, né, com a série, de ser mediana pra ruim, né? É isso. Qual que é aquela série que a gente gostou dela? Que esse nome. Tá... Mare of Easttown. É tão boa, né? Exato, a Kate Winslet é maravilhosa, sabe? Mas não rolou, não rolou de verdade. Tá? Fica pra próxima, né, menino? Fica pra próxima. E depois vai ter outra minissérie que eu quero acabar. Essa vai ter outra minissérie que eu acho que vai ser ruim também, né? Que é aquela O Simpatizante. Que é um cara que vai vir comunista da Coreia pra fingir que é... fingindo que é espião americano, mas na verdade ele é espião da Coreia. E ele tá espionando todo mundo. E o Robert Downey Jr. faz uns 17 papéis na série. E eu achei que ia ser uma série sobre o S do GLS, né? Simpatizante. Poderia ser, que seria muito melhor. E aí, depois de tudo isso, vai vir nossa Casa dos Dragão, finalmente. Ai, gente, tô ansioso pra ver. Rhaenyra. Sofrendo morto. Hate demais. Agora a bicha vai assinar, hein, gente. Se prepara. Será? Agora ela faz que nem a Cersei. A Choose Violence. Amor, é isso que a gente quer mesmo. Mas, agora eu queria trazer aqui pro centro da mesa... Infelizmente, o Zanon não conseguiu ver, né? Eu achei que ele, que sempre vê antes da gente, mas ele não conseguiu ver, porque a gente assistiu o final de The Good Trouble, né? O final das problemáticas. Como assim? Eu não vi, gente. Ele sempre vê no dia anterior que sai. Menino, eu fui no TV rolê da Minhas Veias, aí não consegui ver. Né? Mas a gente vai te dar spoiler, que não tem spoiler nenhum, na verdade, amiga. Eu só quero saber se Mariana ficou com o Evan. Ficou. Olha, quase que não, viu? Eu tava puto já. Eles enrolaram até o último minuto. Ah, eu acho que é por isso que enrolaram, né? Porque todo mundo tava querendo só isso, né? Exato. Menino, porque assim, eu tava falando isso com o Leózio. Esse episódio, ele claramente, você vê que ele é um episódio que era o final da temporada, né? Que ele vai concluindo as questões da temporada, inclusive a questão do Silas lá e da Jenna. Né, final... agora acabou o Zanon. Agora acabou mesmo, né? Agora é o Zanon enganou a gente que o episódio anterior concluiu. O episódio anterior ficou uma loucura. Joaquim quase foi preso, Silas sai de bonzinho. A polícia filmou que ele final. Ele ia ter que acostumar que a irmã dele queria viver com o velho. Henrique ainda falou assim: já pensou se Silas era do bem mesmo o tempo todo e Joaquim só surtou? Eu falei: ah, mas Silas foi lá ameaçar a Mariana, né? Ele falou: ah, só quis dar um aviso pra ela ficar de boa. É, ameaças do bem. Ameaças do bem, exatamente. E aí ele é um grande episódio realmente de conclusão da trama da temporada. E você vê, obviamente, os enxertos que eles fizeram para concluir a jornada dos personagens e os 15 minutos finais, que são claramente gravados depois. Tá todo mundo com cabelo diferente, já, né? Já estavam em outra. É, eu acho que eles só fazem enxerto mesmo a partir do minuto 42, né? Que é o escritório de justiça. Porque antes não teve nada fora do comum. Exato, porque a gente tem essa que Mayara Walsh, né? Mayara Walsh, depois de defender Silas, ela liga pro Joaquim, ela descobre, né, que na verdade o Silas matou a menina lá que estão procurando, e ela decide ligar pro Joaquim e falar: ó, Joaquim, ele vai mover o corpo. Se tu quiser pegar as provas, é agora. Né? E aí Joaquim vai e chama Mariana, que tá lá com Eva. Eva lembrou-se de tudo e vai lá falar uma coisa, assim: Mariana, importante. A Mariana, vixe, menino, surgiu um negócio na pendência aqui. Preciso ir, dá licença. Vou ter que desvendar um crime, né? Que é a profissão dela. Exato. E aí, tipo, no começo do episódio, depois que ela e o Joaquim ficaram juntos, o Joaquim falou assim, ah, a gente tava muito emocionado ontem e tal. Ela, não, agora é pra valer. E... agora tem que valer. Tamo junto. Exato. Sabe o que eu não entendi, nem? Né? Eu não entendi o fora que Gael dá no médico a troco de nada, né? Ah, eu... Assim, eu tenho um problema com esses dois, que a Felicita fala muito alto, né? Então eu não sei se... Mas eu acho que fez sentido o conflito deles, assim. Eu até queria ter visto mais. O que que acontece, Zanon? O chefe mega evil de Gael, que roubava as pinturas dele, você viu, né? Que ele voltou, fez a exposição no 19 e tal. E Gael foi lá panfletar contra ele, né? Lacrar. Aí ele chega e fala pra Gael assim, olha... Isso, não te devo nada, seu mimadinho. Porém, já que você tá achando que você merece tanto por esse estilo incrível que você criou, vou te indicar pro fulano, né? Romero Brito. Vou te fazer uma reunião com o Romero Brito, você vai ser aprendiz dele, vai ser tudo. E aí a Gael vai contar pra seu namoro super animado, né? Ah, eu vou conseguir expor pra todo mundo que importa, não sei o que é. E Jay fica assim, todo mundo que importa? Mas e sua arte de rua, né? Porque Jay é todo idealista. Sim. Aí Gael, pessoas na rua não colecionam arte, né? Aí ele, mas você tava impactando tanta gente e tal. Então, assim, eu acho o Gael muito chato, assim, de verdade. Mas eu acho que pra tudo que o personagem teve, né? Desde o começo, quando ele era design da empresa de Evan e tal. Eu acho que fez sentido ele rolar esse olhinho da ambição, né? De vou ficar rico agora com a minha arte. E o Jake era esse cara que sempre apoiou ele ser muralista. Ficar contra. Então eu gostei da briga dos dois. Tinha um conflito ético interessante. É que ele manda pro Jay assim, né? Que Jay fala assim, mas você também é branca serena. Aí, né, ele manda pra essa aí o Jay fala, meu coração da mata pra ele, né? Porque ele fala assim, você é médico, você é rico também, você tem privilégios. E aí Jay fica assim, tá bom então, né, menino? É porque o Jay dá a entender que, tipo assim, você não precisa de dinheiro, você só vive da sua arte. Aí o Gael fala, pra você é fácil dizer, porque você tá aqui só pro hobby, né? Você, na verdade, tá ganhando dinheiro aí como Meredith, cirurgião. Fazendo, né? Miçanga na praia, Gael. Ai, ai. Aí tem outro plot também que acaba super rápido também, que é o plot do dançarino, né? Que tava todo mundo assim, nossa, uau, o que vai acontecer com o dançarino? Todo mundo muito preocupado. Todo mundo preocupadíssimo com o dançarino. Porra, né, que o dançarino tem essa barra de que não pode aparecer lá nas danças do YouTube, né, porque alguém vai chamar a imigração, né, vai chamar o ISIS pra ele, né. E eu não entendi a relação disso até agora, ó, tem uma pessoa bombando no Instagram aqui, vou denunciar, que ele é imigrante legal, ninguém nunca soube disso. Ninguém nunca soube, exato. Mas aí sabe. Que ele fala, olha, eu tô quase resolvendo, até eu resolver, melhor você não contar pra ninguém. Exato. E aí, menino, esse homem vai lá e aí fica... Aí a professora fala assim, e aí agora, os top dançarinos, os top modelos aqui pra gente fazer nosso Reels pro Facebook. E aí chama ele e fala, Luca! Aí a namor dele fica assim, e agora, será que ele vai? Será que ele não vai? E aí ele fala assim, vou dançar pra caralho. Aí ele fica dançando na dança do TikTok. De mãos atadas, de pés descalços... Aí ele fica lá fazendo as danças, não sei o que, aí dança pra caraca, a professora, caraca, arrasou muito, uhul. E aí a namor dele fala assim, nossa, eu tô muito orgulhosa de você, mas por que que você agora aceita fazer um vídeo pro YouTube? Aí ele fala assim, porque Kelly já regularizou meu número, estou legal. Achou meu alien. E aí você fica, bacana, né? Resolvido, né? E ele fica com quem? Com cozinheira. A cozinheira. Ai, do nada gostou dela? Ele, vai, ele beijou ela, né? No outro, aí ele vai atrás dela e fica assim, e aí, você conversou com a fulana? Aí ele, não sei o que falar, e vai beijar ela. Aí no final ele tá junto com ela, o povo disse, apostei na outra fulana, mas que bom que foi ela, né? Exato, vou conversar com a dançarina à noite. É porque a outra da... A dançarina era a Bolsonaro, né? Claramente. Ah, sim. Era a Fernanda Band da dança, né? Mas a Fernanda Band também dança. Pois então é, bailarina do Faustão. Bailarina do Faustão. Pois é. Só que era sem carisma essa menina da dança. Exato. Nossa, sem carisma total. Ai. Aí também tivemos a resolução do plot de Dávia, né? Que Dávia teve aquele plot lá de que ela foi demitida da peça, né? Porque ia ficar com a novinha. E aí o cara liga pra ela e fala assim: a novinha está doente. Precisamos que você faça um teste aqui. E aí ela fala pro velho assim: não vou fazer, me expulsaram pra ficar com a novinha. E o velho fala pra ela assim: garota, esse faz papel por você, é seu. Tá mexendo a porra do saco até agora e agora quer dar um de que não, que é empoderada. Tá sem emprego, filha, vai lá. Aí, menino, Davi vai lá, arrasa na boate. Né? E é mó boa as cenas da peça, ela faz várias. Ah, eu adorei as músicas da peça. Eu amei, queria ter assistido. Passa. É, o hit list desse final. Eu achei, assim, sinceramente, o plot da Davi foi o mais caro de series finale, mesmo a gente sabendo que não era pra isso que teve. Porque ela foi, arrasou. Dennis tá lá emocionado o tempo inteiro, só faltou pegar a cocaína do sócio dele na plateia, pra dar uma... Mentira. E aí o amigo ainda defende ela, porque ele fala assim: ó, ela, a menina não tá doente porra nenhuma, inventei, porque você é minha Darla, não sei o que e tal. Aí ela fica: ai, vou vomitar, não sei o que, fica toda nervosa, vai arrasa mesmo assim. E aí no final o amigo traidor fala assim: se vocês querem investir na peça, vai ser com Davi, porque eu escrevi pra ela, senão vou levar a peça embora. E aí Davi fica tã. E aí os produtores falam: concordo, ela é uma estrela, ela é maravilhosa, vamos para Nova York. Exato, porque eu acho que o que ia ter, que eu acho que o que ia ter era o plot de Los Angeles, né? Que eles falam: ah, vamos pular as prévias de Los Angeles, então, e vamos direto pra Nova York, off-Broadway. Uhum. Né? Pra dar acelerada no pique. E aí ela fala pra véio, fala assim: ai, véio, arrasei muito, vamos montar a peça, mas em Nova York. E nós, como fica? Aí ele fala assim: nós vamos fazer dar certo à distância. Essa cena eu fiquei na dúvida se tinha sido gravada depois, porque achei muito com cara de Sirius Finale. Porque se fosse teu da temporada, ia ser Davi em Nova York? Não sei. Tipo Rachel, né? Na quinta temporada. Isso. É, eu acho que foi gravada depois essa parte. Eu tenho muito medo. É, porque ele fala: ah, quero ficar com você pra sempre, não sei o que, somos fortes. Acho que essa parte eles enxertaram antes dos minutos finais. Sim. A Rep, né? Davi e Vego foram os únicos que não mudaram muito os cabelos. Exatamente, ficaram igualzinho. O cabelo do Dennis cresceu um pouquinho. Ficou com o restaurante. Véio só ficou orgulhoso mesmo, não teve nenhum desenvolvimento maior, não. Véio só ficou orgulhoso, vamos. Não sabemos nem se conseguiu pagar o pai. A gente também não sabe se ele conseguiu pagar o pai. Aí, não conseguiu pagar. Esse velho tem uma cara de caloteiro. Caiu caioteiro. Outro final incrível que a gente teve, menino, foi a carreira política de Malika. Malika, né? O quê? Virou vereador? Menino, ela tava com aquele plot que ela chantageou o homem do conselho lá pra ele aprovar o centro de mulheres, né? Uhum. E aí ele falou assim: vou pôr por escrito aqui que se você não revelar tal coisa sobre mim, eu voto. E foi assim: gente, que papel é esse, né? Que valor oficial tem isso? Olha, estou chantageando essa garota, se ela não falar tal coisa, eu voto tal coisa? Tipo... Tá bom, né? Aí ele foi, votou. Aí a amiga de Malika ficou puta. Falou: é, agora você virou uma politician mesmo, não sei o que, fazendo acordos. Aí Malika puxa a mina pro elevador e fala assim: eu combinei com ele que não ia falar tal coisa, mas eu vou destruir a vida dele de outro jeito. Vou concorrer contra ele ao Senado, ao negócio do Conselho Municipal. E aí Malika faz as pazes com sua Namor vai super... E Malika, menino, consegue uma coletiva em tempo recorde, fala assim: eu estou concorrendo. Toda a imprensa muito interessada, né? E aí todo mundo assim: uau, Malika Williams, a voz da nova geração, não sei o que, gente. Achei incrível. E a verdade é que nobody cares, né? Quando estivemos... Ah, foi embora, foi expulso naquele episódio. Foi pra rehab. Me go to rehab, I said no. Aí, além do plot de Malika, também tivemos o plot de Alice, né? Que tava nessa barra de que ia tentar fazer o host do programa lá dos véi. Aí aparece eles fazendo os videozinhos e tal, isso aqui é super engraçado, super fofinho. E aí a dona da emissora fala pra ela assim: então, vocês acham engraçado, mas vamos manter o Derek mesmo. Mas arrumamos pra você um papel de series regular numa nova série que vai rolar aqui por... Sim, Friends. Né, na nova série de Young Sheldon, no spin-off de Young Sheldon, que você vai ter o papel Sirius Regular. E aí ela fala assim, tá, e meus velhos? Ela fala assim, sabe como é, né? Quando a gerência muda, né? Geralmente eles fazem a limpeza na casa. E aí, o que acontece? Ela não aceita o trabalho na série e vai ser a host do programa com os velhos. Bom. Azul. Tudo. E, ela, isso aí já foi enxertado, ela contando, né? Daquela... Exato. Ela fala pra porque... Kelly vira. Quando Kelly aparece no final, é pra fazer o recap de todo mundo. E aí, fulano, como isso, que tá? Ela, isso! Na série que eu ia fazer foi cancelada, fiquei com os velhos mesmo muito melhor. Tô super sucesso de host. Porque a gente tem a cena final lá do episódio que é a da Malika, né? A gloriosa Malika e grande vereadora. E aí, de repente, a Alice recebe uma ligação de que o dono do Coulter vai vender o prédio. Aí, tem 3 meses pra todo mundo desocupar. E aí já corta a cena pro jantar, e aí é... Não, mas a gente tem que contar o que rolou com Jenna, né? Que a gente não contou. Ah, é verdade, é grande... E tá lá Joaquim... Ah, sim, Mayara Walsh. Tá lá Joaquim e Mariana filmando Silas enterrando o corpo, né? Aí daqui a pouco Silas vê os dois, começa a socar Joaquim, jogar de um lado pro outro, uma loucura. E aí, de repente, que tiro foi esse? Parece Jenna e dá um tiro nas costas de Silas. E aí esse seria o fim da temporada, né? Sempre esse cliffhanger muito inventivo do tiro. Sim. Aí, menino, corta pra uma cena de Mariana e Joaquim totalmente diferentes. Falando assim, e Jenna, tá bem? Aí ele, ai, tá sim, ainda bem que Silas sobreviveu, né? Se tivesse morrido, ia dar bem pior pra ela. Ai, que bom. Fico feliz. Aí eu fiquei, quê? Gente, cara de pau. Ai, gente... E aí, como é que... Agora eu quero saber do maior plot, né? Mariana e Eva. Então, aí, quando vai pra esse jantar da despedida do Coulter, né? Que aí eles usam esses 3 meses pra todo mundo. A gente acha que ela tá com o Jo aqui, né? Exato, ela tá lá com o Jo, trocando olhares, não sei o que, e tá todo mundo comentando, e você fica assim, ai, que bosta, né? Já tava puto. Aí vem o flashback deles já diferentes, e Evan dizendo, Mariana, lembrei tudo, te amo, minha linda, não sei o que. Aí... Volta pra esse presente, Evan toca a campainha, chega no Coulter, senta do lado de Mariana, fica Mariana, Joaquim e Evan, assim, pressome. E aí Mariana olha pra Jo assim, tipo assim, ah, não deu, né, meu amor. Não, tem a cena, menino, que ela bate na porta do quarto do Joaquim, logo depois que o Evan fala que lembrou. Aí a cena seguinte, ela batendo na porta do Joaquim, e você fala assim, ai, fudeu, ela vai ficar com o Joaquim, que inferno. Que é o que eu te falei, aí eu achei que ela ia dizer, ó, Evan veio, falou, mas eu descobri que meu amor é você. Exato, mas aí ela falou... Evan se lembra de tudo, aí ficou meio chorosa assim e... Mua, um beijo. Um beijo, tchau. Joaquim sem barba horroroso no jantar do presente. Sim, ele ficou muito feio cara sem bebê, barba. Assim. Ficou muito feio. Virou o Matheus do Big Brother. Mas assim, achei fraco que ela e Evan não dão um beijinho assim, pedido. Não, não dão. Não dão. Mas pelo menos estão together, né? Together forever. Exato. Acabou? Aí eles têm essa conversa toda, aí fala que Gael virou grande muralista, Malika tá vencendo as pesquisas, aí tem isso que Davi tá pra ir pra Nova York, quer ir falar, ah, é assim que eu tiver um tempinho, vou com o Jamie lá ver você. Uhum. Aí eles fazem reminiscências, né, Sassi, sobre o fim, o começo e tal, ah, foi tão bom estar aqui, nossa família pra sempre, coisa mais linda, não sei o quê. Aí daqui a pouco... Aí alguém fala assim, ah, vamos fazer um brinde à vida adulta, não sei o quê. Aí alguém fala assim, vida adulta porra nenhuma, vamos dançar. E bota party, rock is in the house tonight. Eles estão lá gloriosa dançando. Gloriosa Kelly, né? Exato. Aí você pensa, bom, vai acabar na sala. Não, ainda tem a cena do terraço, que é a coisa mais linda do mundo. Que aí é só com os originais do samba, né? Isso, e Joaquim, né? E Lucas. E Joaquim, que foda. É só os moradores, né? Tira os agregados, tira Jay, tira Eva... E aí vai, Kelly, Mariana, Gael, Malika, Alice, Sumi, Joaquim e Luca. Vai, Davi. E aí eles ficam... É muito bonitinho porque eu acho que eles fazem até muito. Um paralelo sobre o impacto da série, assim. Que eles falam assim, ah, vocês acham que alguém vai lembrar que a gente passou por aqui? Ah, eu gosto de pensar que a gente teve um impacto na vida do, né, uns dos outros aqui e tal. E aí eles se conhecem. E aí eles vão meio que se despedindo um a um, assim, tipo, sai primeiro o Luca, depois vai o Joaquinzinho. Aí eles vão aos poucos, assim, saindo, e no final fica só a Mariana e a Kelly no terraço. E aí vem a cena que destruiu o Sasha, né? Que E elas falam assim, ai menina, que jornada, né? Não teria vivido com ninguém mais além de você e tal. Tá, e passa os flashbacks tudo delas em The Fosters. Desde The Fosters. Que lindas. É muito fofo. E aí a Mariana bota a cabecinha assim no ombro da Kelly, assim, gente, coisa mais fofa, gente. E aí apaga a luz, né? E fica só a piscina iluminada assim, sem ninguém. Só Melrose Place. É. E a Ashley Simpson lá dentro da piscina de olho aberto. Eu achei muito legal, porque assim, a gente tava na dúvida do que ia ser feito, né? Porque a gente sabia que eles gravaram umas coisas depois. Uhum. E aí teve uma reportagem do criador falando que assim, olha, a gente... Chegaram a oferecer uma possibilidade de uma sexta temporada, mas muito redução de custo, então ia ter que tirar elenco, ia ter que tirar um monte de coisa. E aí diz que ele falou assim, olha, por que que vocês não pegam esse dinheiro que tá aí disponível e me deixa gravar umas cenas? Que aí eu faço como se fosse a series finale, né? Afinal, tá aí uma série de 10 anos, né? Juntando The Forces e Good Trouble. É. E eu acho que ele fez super bem o que ele podia com esses minutos. Sim. E eles falam mesmo, né, que foi o rolê da greve, né, que fez cancelar a série, que a série ia ter mais uma temporada, mas aí, por causa da greve, não teve como. E a gente viu aqueles videozinhos, né, dos bastidores, e assim, a galera muito emocionada e dizendo, né, quanto foi importante pra eles o papel, que foi, tipo, o primeiro papel importante, relevante deles em alguma coisa. Foi muito legal. Mas já tinha passado do ponto também, né? Eu acho que essa temporada, no rumo que tava, era melhor acabar assim mesmo. Já tá duas temporadas, né? Se a gente for parar pra pensar, a Mariana no mesmo plot, tu tira ainda do negócio. Exato, imagina a gente ter que ver outra temporada com esse tiro que Jenna deu enrolando de novo se Silas sobrevive, se não. É, porque eu, por exemplo, eu parei de ver no começo da quarta temporada que tava nessa punheta, né? O começo da quinta, a mesma coisa, tanto que eu comecei a ver, sei lá, no sexto, sétimo episódio da quinta temporada, né? E foi isso, porque tava meio cansativo, assim, né? E acho que a série ainda ficou sem mais recurso depois que a Maya Mitchell saiu, né? Porque você perde um bocado do plot, né? E aí tem que ficar inventando. Malika vereadora... Não que o plot dela era maravilhoso, né? Mas... Não, mas tinha advogada suspeita, né? Tinha várias coisas. Eu acho que os roteiristas estavam com problema, tipo, anos, né? Eles estavam viciados em lacrar. Porque, cara, se fosse uma série de casal, de dia-a-dia ali, beleza, cada personagem tem um núcleo. Se você pensar, pô, cada um tinha uns 5 guest star pra contracionar. Tinha coisas interessantes que podiam ser feitas. Tinha aqueles episódios deles juntos ali. E aí eles ficavam insistindo em plot de crime, em plot de política. Eu acho Disney, sabe? Eu acho que podia ter um negócio desse de vez em quando, mas não precisava ser a rotina da série lacração, né, do povo ser super engajado, super ativista. E aí, Mariana, ficou como vice-CEO mesmo do coisa? Ficou. E o Book Beauty? Não falam do Book Beauty. Estão lá, né? Todo mundo muito preocupado com o Book Beauty. Com as três encostadas que a Mariana carregava. Não apareceu nem Book Beauty, nem Raj e nem Isabela, né? Ai, graças a Deus. E nem a Philly de... Não, sem Philly. Nem... Como é que é a menina lá? Ah, esqueci, gente. Que? A Jasmine, lembrei. Nem a Jasmine. Ah, a mãe de Letry. Letry. Mas no meu spin-off pessoal, o Gael vai morar com o Jay agora que o Coutinho acabou e vai ter filhos com ele. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Mas, assim, eu achei que com o que deu pra fazer, foi honesto pra caramba. E é o que eu falei com o Sassi, assim, eu acho que como o season finale também que essa teria sido, ela foi um pouco mais resolutiva do que costumava, porque as outras de Good Show eram tipo, foda-se, deixa tudo aberto aí, na próxima não resolve de novo. Então, pelo menos, encaminhou a Davi, encaminhou a Malika, a Alice, por mais que tenha deixado um cliffhangerzinho, né? Foi resolvido nos 15 minutos finais. Tinha uma coisa pra resolver. Então, eu acho que foi super positivo. Eu também. Eu gostei da resolução. E quero os comentários de Zanon quando ele assistir também. Eu fiquei com vontade de pegar The Fosters do começo. Eu não vou nem falar que também fiquei, mas aí lembrei de quanto eu detestava a Kelly na série. Aí eu desisti. Eu tava vendo, eu nem sabia que Good Trouble tá na Apple TV no Brasil. No Brasil? Eu vi alguém recomendando no Instagram, tinha Good Trouble, Apple TV. Falei, gente, será que tem The Fosters também? Eu vou ver agora. Aqui. The Fosters eu tô achando que vai ser um movimento igual o do Bold Type. Vai entrar também na Apple TV, tô achando. Na Apple TV não, no Prime Video. É melhor no Prime, porque o Apple TV só tem até abril, né? Ah, tô vendo que tem também na Apple aqui. The Fosters, Família de Acolhimento. Família de acolhimento. Eu botei Good Trouble aqui, não apareceu pra mim, não. Ah, não, tá num site tv.apple, mas aí quando você entra, diz que tá disponível na Disney aqui. Ah, porque deve ser incluso lá, né? Porque lá nos Estados Unidos tá no Hulu, né? The Fosters, Good Trouble. Uhum. Mas eu acho que vai pro Prime Video, assim como o Bold Type foi, também deve ir. E com o fim de Good Trouble, né, só tem mais uma série roteirizada no Freeform, né, que também vai acabar, que é o Grownish, né, também vai acabar agora. E aí vão acabar as séries roteirizadas do Freeform, o fim de uma era. Ai, triste, acabou o CW, acabou o Freeform, agora é só Netflix que tem séries adolescentes. Exatamente, ok? Quem diria, né, a gente vendo lá desde a gloriosa ABC Family, né, fizemos uma migração aí pro Freeform, que a gente chamava de Foreman, né, menino? E aí... Pois. Eu amo. E aí... É, realmente, no Just Watch não fala de nenhuma das duas disponíveis em streaming, não. Acho que essa pessoa que a gente pôs no Instagram mentiu. Tá completamente maluca. Completamente doja. Doja. Doja. E aí, Leozinho? Series finale de The Fives, né? Essa grande... Menino. Série aí, grande hit. Sabe você que a Five se inspirou em Good Trouble, né, menino? Você viu? Antes de uma altura. Também foi um final improvisado, né? Imagino. Olha, o que eu fiz pra dar todo o contexto, né, que as Five passaram? Eu vi o primeiro e o último episódio. Então vou contar pra vocês toda a jornada a partir desse recorte, né? Porque como a gente desistiu na segunda, né, Sassi? Eu tive que pegar o primeiro da terceira pra saber o que rolou na segunda. Aí a gente chega... É gostoso, né? Exato. A gente chega nesse terceiro episódio aí, que acho que é Bem-vindas à Vida Adulta. O negócio assim, eu falo, gente, as meninas estão sempre chegando na vida adulta, né? Mas elas chegaram na vida adulta no primeiro episódio da primeira temporada. Exatamente. Aí a gente vem pra esse episódio... Com o Lee, que é grande jornalista, né, investigativa. E o que aconteceu? Ellenzinha sofreu racismo na empresa que ela trabalhava. E aí, Lika fez um grande exposé. Segundo ela mesma, né, ela disse que estava derrubando sozinha o patriarcado branco. E aí, Lika tá vivendo a vida que pediu a Deus. Ganhou um carro de mamãe por ter desmascarado a Ellen. Aí, Lika fica fazendo reunião com as militantes jornalistas, rica. Aí elas ficam assim... E aí, meninas, sobre o que a gente vai falar essa semana? Feminicídio, aborto? Aí, uma delas fala assim, bem Luana Piovani, querendo postar fotos de biquíni. Ai, queria, às vezes, só falar do meu fim de semana, sabe? A gente tem que ficar sempre indo atrás desses assuntos que rendem. Ai, e aí, Lika fala assim, ai, a gente tem que achar um jeito de tornar o nosso site mais comercial. Aí a outra... Você quer vender as nossas matérias? Aí eu fiquei assim, ai gente, você me jura? Ai, verdade, ela tinha aquele site com as outras mulheres, né? Uhum. Aí tem um conflito, o que acontece? Desde que Ellen foi exposta aí na matéria de Lika, ela fala assim, tive que fazer várias entrevistas, vários podcasts depois do seu artigo. E aí eu não tô mais aguentando isso, cara, eu só quero viver minha vida, só quero paz. E aí, Lika, ela encontra que fez um acordo com a empresa. Eles vão pagar milhões pra ela e ela vai parar de falar sobre o racismo, né? E aí, Lika fala assim, você dormiu com o inimigo? Você não quer ajudar pessoas pretas? E aí, ela fica assim, ô, Salvadora Branca, o que, que você tá falando? Aí, Lika, eu poderia te transformar num case de sucesso. Você não quer, não sei o que. Faz um rebu na vida de Ellen. Meu Deus. Enquanto isso, Tina e Kayla estão lá no restaurante, né? Que acho que já tinha história da Tina abrir o restaurante na temporada anterior, né? E depois Kayla entrou na sociedade. E que Kayla ia ser cantora. Isso, aí Kayla agora vai ser sócia dela. E aí Kayla conheceu Edu. Kayla tá com a Coroboy ainda? Não, tá com o Edu, que é o novo investidor da... Comigo? do restaurante, que é Samuca de Assis, né? Grande adição ao elenco. Adoro. O que acontece? Elas estão fazendo um jantar pra Edu ir lá ver se ele quer investir no restaurante. E aí, desde o bondade velho, né? Isso. E aí, desde o minuto que Samuel de Assis pisa no restaurante, está óbvio que ele está pegando Keila, mas aparentemente Tina não percebeu. Aí Tina tá no plot que ela tá alcoólatra, né? Então ela fica evitando tomar bebida, no jantar com as meninas e tal. A Elika fica zoando ela, dizendo que ela tá faltando sexo, não sei o quê. Tem que beber mesmo. Aí Tina fica, não, vou só brindar espiritualmente. Aí as meninas ficam, você tá grávida, não sei o quê e tal. Aí a Tina dá um piti no meio do jantar, vira pra Elika e fala assim, quando você encontrar um investidor que não seja sua mãe, você me fala. E sai correndo. Gente. Aí, tá louco. Tina tá com um cara que é evangê, né? Ela fala que, ai, a gente tá saindo há um tempo, tá super bem, não sei o que. É, mas... aquele que tava clavando a rola no restaurante, não era? No ano passado. Isso. Aí tem horas que ela fala assim, tem horas que parece que ele não tá tão afim de mim, que eu não sou tão atraente. Aí que ele liga e fala assim, é Jesus que tá proibindo ele de te amar. Aí você fica, quê? Aí ela é, olha, minha mãe é evangê e Jesus não tá proibiu nada, não. Aí daqui a pouco... Eu acho que a mãe de Tina virou evangê, gente. Não, a mãe de Ellen. Ah, tá, mãe de Ellen. Mãe de Ellen. Aí Tina, do nada, vê Edu e Keila se beijando na cozinha. E aí ela fala... Keila, você só faz merda, o único homem que você não poderia pegar essa vagabunda, não sei o quê. Quer dizer que agora eu tô fazendo parte de um trisal? Aí Samuel fica assim, quê, garoto? Pode ser doido, não tem trisal nenhum, não. Que trisal, aí, mano? Samuel sai, deixa as amigas lá discutindo, né? E aí, Tina, no começo do episódio, tinha julgado Keila por comprar uma bolsa cara, né? Cafona, segundo ela. Aí ela fala, foi ele, né, que te deu essa bolsa cafona. Eu sabia que você não ia comprar uma coisa feia assim, não sei o quê. Aí Keila, você não sabe a barra que eu passo. É bom ter uma pessoa que me dá presentes e me leva em restaurantes que não tem cardápio, de tão caros que são de vez em quando, não sei o que e tal. Aí, Tina, você não tem um namorado, você tem um sugar daddy. Faz um escândalo na vida da garota. Aí, vou voltar pra Tina, que é o grande cliffhanger do episódio já, vou falar de Benê. Benê tá compondo jingles agora, né? Entrou pra publicidade com o Guto, seu ex, que virou viado. E aí, oi? Começa o episódio, Benê... É aquele namoro de Benê, que conta que é viado na igreja. Ah, tá, no começo da série. Isso, e o menino ela... já tava pegando Então, é nem tá lá, né? Tá fazendo performances e trabalhando no restaurante, mas não tá mais com o Benê, não. Tá só amigo. Entendi. Aí Benê tá com um vibradorzinho assim, né? Que ela fazia um jingle com uma loja de vibrador. Aí Benê fica passando o vibrador na orelhinha, assim, as meninas ficam zoando ela o episódio inteiro, a Lika escrotizando ela por causa de vibrador e tal. Aí, final do episódio, Benê pega o vibrador e volta na prochasca, né? E aí ela vem a inspiração pra compor o jingle. Que delícia! Enquanto isso, Lika brigou com Ellen porque não quer ajudar pessoas pretas, né? E aí fala pra Ellen assim, também sofri preconceito por ser sapatão. E aí Ellen fala, escreve sobre isso, então, querida, me deixe em paz. Aí todas as fases brigam, sai Keila, Lika e Benê no mototáxi. Ellen vai encontrar seu namoro, que ela não sabe se tá apaixonada, né? Porque ela fala que o coração dela não funciona direito. E Tina fica belda no restaurante, começa a dançar, rastejar igual uma lagartixa. Fica lá ouvindo aquela música, All You Ever Wanted, All You Ever Need, e dançando loucamente. Aí Tina tá lá desmaiada no chão do restaurante, rastejando, chega o evangê e resgata ela. Aí o primeiro episódio acaba assim, né? Aí eu falei, bom... Sim. Já tenho base pra ver o último episódio das Five. Aí o último episódio das Five, a gente tem, menina, uma grande decisão que Lika tomou por conta de mulher, que é Lika fala assim, não vou mais ser sustentada pela Dona Marta, que é a mãe dela, né? Que é a mãe dela. E aí ela fala, vou sair do apartamento, não tem mais como ficar aqui, e vocês vão ter que sair também, que Keila também foi morar com ela, tá? Keila e Benê, né? Virou um puteiro, aí... né? Exatamente. Aí Keila e Benê ficam desesperados. O Benê fica assim, porra, ninguém vai ser minha roommate mais, fica perguntando pra Keila se pode morar com ela. O culto é brasileiro, né? Exatamente. Aí fala, Keila, por que a gente vai morar junto aqui? Eu falo, ixi, menina, fulano me ofereceu uma casa. Ela, ai, fudeu. Aí Benê decide que ela vai voltar pro interior morar com a mãe dela. Ela fala assim: todo mundo sempre me disse que a vida em São Paulo era muito difícil, trabalhar com música também e tal, então eu tô indo embora, né? A gente tem que aprender a se separar, não sei o quê. Como se ela só saiba nunca tivesse separado antes, né? Começou a sair, tava 5 anos sem se falar. Aí ficou todo mundo, ai, finge uma era, não acredito, Benê. Aí nem chega a oferecer um quarto pra ela, uma loucura. Mas ela decide ir. Aí, Lika tá nessa, né? Você é uma mulher independente. Aí você descobre que foi por causa de uma mulher que ela tava namorando, tal de Maura, que chamou ela de mimada. Ela falou, não sou mimada, eu vou provar pra você. E aí ela faz toda essa coisa rumo à independência. Quebra a cama da mãe dela transando com Maura. É uma loucura. E aí, ela vira pra Maura depois de quebrar a cama e fala assim, posso morar com você? Assim, ué. Não era grande, independente? Olha, que ridícula essa Mona. Aí, enquanto isso tá rolando... Né? Enquanto isso tá rolando, a Ellen leva um fora do menino lá, que ela tava lito, né? E ela fica super na bad, ela vai numa médica ver como é que tá o coração dela, e a médica fala, seu coração tá ótimo. Ela fala, ai, mas eu tô sentindo uma dor física, como é que pode? Como é possível sentir coisas que não são mensuráveis, e não sei o que, né? Todo um drama. Aí, enquanto isso, Keyla tá tentando convencer Tunico aí pra Sorocaba, um tour com ela e os viados, né? É, Guto e o outro viado lá. Aí Tunico fica, eu não vou. E aí ela vai e sai com o Tunico, leva ele pra ver uma performance de Nen e de outras pessoas fazendo hippies na rua, né? O povo gritando, hippies, lua, sol, cara. Camada de ozônio, não sei o quê. Que bosta! Aí ela vira pra Tunico e fala, isso que acontece com os filhos rebeldes, que não obedecem as mães. Aí, aparentemente, Keyla brigou com Samuel de Assis durante a temporada por conta de Tina Belda, né? Defendendo a sócia. Óbvio, né? Aí terminou com Samuel se desfez da parte dele no restaurante e deu pra ela. Deixou ela como dona do restaurante, ela vai ser inclusive chefe de Tina. Oh. Aí Keyla promove Nen, põe como seu braço direito, né, a mão do rei. E fala, a partir de agora vai ser tudo diferente. Aí Tina tá passando pela barra que é a seguinte, esse homem evangélico que ela tava é bêbado, drogado também, né, prostituído. E aí parece que esse homem teve a recaída no decorrer da temporada. E aí nesse último episódio ele tá em cima do carro com a placa de Paraíso, sabe? É, rua Paraíso, sei lá, bairro. E falando assim, eu te amo, Tina, vem cá, isso é assim é como eu me sinto quando tô com você no Paraíso. Aí Tina, que isso, garoto? Ah. Sai daí, você vai ser presa. Ele, se amar é crime, eu sou culpado, não sei o que, faz todo um drama. Aí... Tina leva esse homem para uns amigos riponga lá dele. Aí tem uma riponga que fala pra Tina assim, olha, garota, você tem que aprender a se cuidar antes de cuidar dele. Eu adoro, como se ela tivesse obrigação, né, de cuidar de drogada. Exato. Começa com a planta, né, e não bebe hoje, pelo amor da deusa. Aí Tina fica, pode deixar. Aí depois Tina vai encontrar as amigas, né, e aí Lika joga na cara dela que ela não pode nem reclamar das decisões que Keyla tomou no restaurante, porque... Tina não aparece pra trabalhar, né? Aí Tina fala assim, desculpa se meu alcoolismo ocupa toda a minha agenda. Meu Deus. E aí a gente tem o plot que Lika vai fazer a despedida do AP também, né? Festa no AP, no grande despedida do Coultry. Ah. Aí se reúne as meninas, Nen, mais uns agregados assim. Aí o cardápio de despedida é miojo com requeijão. Oi? Aí elas falam assim... porque segundo o Lika é um grande favorito das pessoas adultas como elas, né? Aí elas ficam falando assim, eu que botei uma pimentinha, eu fiz um ovo mexido, cada um pôs um ingrediente. Aí Tunico chama Samuel de Assis pra ir no jantar de despedida. Samuel de Assis chega lá, reata com Keyla, porque os filhos ficam botando pilha, né? Então fica esse grande casal junto. E aí elas fazem todo um discurso de, nossa, como foi icônico morar nesse apartamento, gostei muito disso, gostei muito daquilo. Aí Benê dá um relógio horroroso de presente pra Lika, gostei muito de morar com você. Aí Lika, que horror, amei. Toda uma coisa bonita assim. Aí as cenas finais são Tina levando uma planta pro meio do restaurante, que segundo que ele é uma árvore, vai crescer, vai ocupar tudo, mas Tina fala que tem que aprender a cuidar das coisas. Aí Keyla e Nen contratam Lika pra fazer drinks no resto. Aí Lika faz uns drinks tipo Benê on the Beach, Keyla não sei o quê. E aí Tina fica, ah, é maravilhoso e tal. E aí Benê vai voltar pro interior, só que quem vai dar carona pra ela é Guto e outro viado, né? Eles vão deixar ela no caminho. Aí a última cena tá Benê lá no banco de trás, os viados, né, conversando na frente. Aí os viados falam pra Benê assim, que ela fala, gente, daqui a pouco vem um retorno pra tal cidade. Aí eles falam assim, então, por que que você não dá uma nova chance pra música e vem com a gente pra Sorocaba fazer nossa Lotus Tour? Adoro! Benê fala, mas eu nem tenho show montado com vocês, a gente monta na estrada, não sei o quê. Vamos, Benê, vamos se arriscar. Hoje é Sorocaba, amanhã é Paris, não sei o quê. Aí começa a tocar aquela música chata da Five, né? Atenção, não sei o quê, né? Aí mostra o carro cortando a estrada assim, aí tá de um lado Sorocaba, do outro lado da cidade de Benê, Benê em dúvida. E aí acaba sem você saber pra que lado o Benê vai. Que bosta, hein? Não achou maravilhoso? Que bosta! Ah, e ela em volta com o namor dela, você estava muito preocupada. Ela vai atrás dele e fala, te amo. Gente, que bosta, Leonardo. Ai, gente, achei inventivo. Porra, ridículo. Não, eu achei o máximo a Lika ficar sem dinheiro, sem nada, só porque a mulher chamou ela de mimada, ela quis se independer da mãe, né? Achei o auge. Caralho, isso não faz o menor sentido. Que bosta foda. Gente, não. Não, e o que eu gosto é que o... Você sabe que Keila sempre foi minha favorita, né? Gosto muito. Mas assim, o outro dá um restaurante pra ela de birra, porque brigou com ela. E aí no final ele ainda fala assim, você vai ser uma ótima dona, você nasceu pra isso, você conseguiu no seu mérito, não sei o que, blá blá, maravilhosa mulher empoderada. Eu fico assim, garoto, mas foi tu que deu. Tipo, já que a lição da Liga era parar de depender dos outros, como é que a Keila dependendo de macho é bom? Achei realmente. Choices, né? Sim. E Tina sempre foi uma mulher super de boa, resolvida, do nada esse alcoolismo. De repente. Já não sei cuidar nem de planta, me poupa. É. Parece que, assim, uma grande regressão, né, do que os personagens eram. Totalmente. Porque elas terminam, né? Regride total. Não, e aí as Saman, como é? Licandra, sei lá como era o nome do casal, que torceram o resto da vida. Diogrígio pulou fora, Liga ficou com a mulher que só julgava ela, tal da Maura, todas as cenas Liga fica, ai, não termina comigo, por favor. E aí você fica assim, really? Nossa, Diogrígio que foi esperta de pular desse barco. Pois é. Que imagina que ficar trancando essa palhaçada, gente. Melhor e de Benê, todos. A atriz que faz Benê já falou que não é o fim de Benê, né? Ela tá pronta pra voltar a qualquer momento. Ah, não, esse final foi altamente aberto pra eles poderem fazer qualquer continuação que eles quiserem, na verdade. E qualquer spin-off. Né? Foi muito, muito aberto. Muito aberto. Tanto que o nome do episódio não é o fim. É só o começo, né? Exato. E aí passou todas as cenas dela desde Malhação. Você pega uma série que desde o começo já tá renovada pra não sei quantas temporadas pra você fazer um fim bosta desse, né? Era melhor ter planejado. Uhum. Ah, foi a greve dos atores e dos roteiristas. Foi. Foi a Bruna Marquezine que me divulgou. Ai, exatamente, que eu não podia falar, né? A bichinha. Ai, ai, gente. Mas vamos encerrar então o nosso podcast aqui com Glorioso, né? Elsbeth. Né? Não. Gloriosa Elsbeth aí. Eu tô esquecido. Sim, o spin-off de The Good Wife, The Good Fight, né? E tudo, né? Ai, eu senti que você ficou bem baqueado com o final das Five. Eu fiquei sem reação, né? Ai, ai. Mas aí, vou falar de Elsbeth, então, né? Spin-off de The Good Wife, The Good Fight, né? Todas good. Eu falei, quando disseram que ia ter o spin-off da Elsbeth, que ia ser um procedural, 20 episódios por temporada... Eu continuo achando, depois de ter assistido o primeiro episódio, apesar de ter achado o primeiro episódio divertidinho, né, é escrito pelos King, né, dirigido pelos King, eu achei, Léo, assim, de todo o meu coração, que eu sempre achei a Elsbeth um personagem legal, mas em doses homeopáticas, como sempre foi em Good Wife e Good Fight. Ela aparecia, fazia um arquinho ali de 2-3 episódios, e ia embora, sucesso demais. Eu particularmente acho que uma temporada, no caso não vai ser o caso dessa temporada por causa da greve e tal, mas numa temporada regular, com 18, 20 episódios, essa personagem tem tudo pra ser extremamente cansativa. Porque ela é muito delusional, sabe? E isso é uma sensação que eu tenho, sabe? Até teve a menina Amanda, foi lá no Twitter, me sacaneou, falou assim, ah, vocês disseram, quem queria ver uma série de Diane e Luca, né? Mas eu acho que é diferente, né? Porque a Diane e a Luca tem essa coisa do dramático, e o The Good Fight tinha outros arcos, outros personagens. Então a série conseguiu se desenvolver. Mas com o foco central sendo a Elsbeth, que eu... Até o plot, né? O plot é que ela veio pra Nova York pra investigar o chefe de polícia, né? Só que, assim, Leozio, você que é uma pessoa roteirista, autor, qual o sentido de você colocar uma advogada, né, pra fazer esse tipo de job? Menino, eu vou te confessar que eu nem entendi direito o que ela foi fazer, não. Porque, assim, é tudo tão jogado nessa série, assim, começa que... Eu já não entendi o conceito desse episódio como o caso da semana, né? Porque caso da semana é Vampiro Bill, né? Mais decrépito que nunca. Que é professor de teatro dos meninos. Aí você vê no começo da série que Vampiro Bill matou a menina. Pelo menos assim, eu entendi que ele tinha matado, já tava claro. Sim, ele matou ela. E aí o episódio inteiro... trocou os remédios, né? Isso. Só que o episódio inteiro é a Elsbeth desconfiada dele, tentando provar que foi ele, e como se fosse uma surpresa que foi ele, sendo que a gente sabe que foi ele. Eu não entendi realmente qual foi o propósito desse episódio. É que, assim, ela veio pra Nova York pra poder investigar o chefe de polícia, né? E parece que tava tendo vários casos de abuso policial e tal, nananã. Então... ela vai fazer esse papel que seria ela ou Carrie Argos, né? Que ela fica surpresa de ser ela, né? Exatamente. E aí ela fica nessa. Ela vai fazer esse acompanhamento. Só que a gente só fica sabendo que ela vai investigar o chefe de polícia no final do episódio. Porque até então ela vai. Então é porque eu já tava tão de má vontade com a investigação de Vampiro Bill que eu não peguei essa doença no final, não. É, não. No final do episódio, aquele cara lá de Chicago liga pra ela. E ela fala assim, ah, e o chefe tal parece ser uma boa pessoa. Aí ela falou assim, aí ele fala pra ela assim, você não tá aí pra saber se ele é uma boa pessoa ou não, você tá aí pra descobrir se ele é corrupto. E aí ela fica com aquela cara assim, né, assustada, mas é porque ela vai investigar aquele chefão da polícia lá. Mas ela tá disfarçada de acompanhar as investigações, os casos, pra ver se tá tudo sendo feito na forma da lei, né? Mas a missão dela é descobrir se o cara é corrupto ou não. Né? Aí ficou nisso. E aí tem esse primeiro caso, né? Que é o Vampiro Bill, né? Que é professor de teatro e que tem vários casos com as alunas, né? E uma das alunas expôs ele e aí ele mata ela, né? É, então, mas você concorda que... O episódio desconfiada dele. Você concorda que não tem nada nessa premissa da gente já sabendo que ele matou que seja interessante, assim, minimamente? Porque eu achei realmente inútil. Tinha um episódio só dela andando com várias bolsas de um lado pro outro, no chroma key de uma ela tava com aquelas 50 bolsas o tempo inteiro, né? Pois é, porque quando ela é doidinha em Good Wife, em Good Fight, não sei o quê, ela é uma doidinha com um propósito. Você sabe por que ela anda com as coisas, ela... Meio que a lógica da disso dela é explicada. Nesse episódio, não. Ela só tá muito engraçada, usando um chapéu da Estátua da Liberdade. E aí você fica assim... E esse chroma aqui horroroso de Nova York. R$5, né? Gente, sério. O começo da série, eu falei pra você assim... A luz da série tá estranha. Tipo, tá escura. Tá com cara de produção de TV dos anos 70, assim... E aí vem uns chroma key dela com os prédios de Nova York no fundo. Falei, gente, não dava pra gravar em Nova York, gravasse numa cidade fantasma, assim, sabe? Não precisava fazer esses chroma key. Achei bem puxado. Tanto que você falou assim, né? Ah, pra temporada inteira, acho que pode cansar. Eu já cansei nesse primeiro, assim. Não tenho a menor vontade de ver outro. É, eu não sei se eu veria outro episódio, porque eu realmente tenho essa questão com a Elsbeth. Que até em Good Trouble, em Good Fight e em Good Fight e Good Wife, eu já achava um pouco acima do tom da série, né? Eu já achava um pouco acima do tom. Então, eu não sei. Mas eu acho que... Eu não vi a audiência e tal, e eu sei que a série vai ficar um mês fora do ar, né? Tem o primeiro episódio, e agora só volta em abril. E eu não vi como é que foi a audiência. Mas eu acho que pode ser que engaje, né? Mas eu, se fosse assim, ai, espectador, vou acompanhar a semana, todos os episódios, pra mim é sem a menor condição por causa da personagem. Eu acho ela muito caricata e cansativa, né? Que até um certo ponto é charmoso, é engraçadinho. Depois é só chato mesmo, sabe? Né? Eu sei que tivemos vários personagens excêntricos na TV ao longo de tudo. Mas eu não sei se eu tancaria, né, 20 semanas de Elsbeth sendo excêntrica, divertida, 50 bolsas, chapéuzinho coisa. É o que você falou, a gente zoou a série da Diane da Luca no escritório de mulheres, que nem era isso, né, no fim das contas da série. Mas assim, a Diane não era uma personagem de alívio cômico. Ela até vira um pouco, né, em Good Fight, mas... ela era uma personagem que dava pra desenvolver algumas coisas, rodearam de outros e tal. Eu não sei se uma série chamada Elsbeth vai ter chance de virar o que... algo, não que o que Good Fight era, mas algo, né, que siga outros personagens também e tal. Me parece que vai ser realmente muito baseado na loucurinha dela. E aí, exato. E assim, quando Good Fight começou, né, se a gente for usar como exemplo o spin-off... você tinha a Maya, você tinha a Luca, você tinha a Diana. Você tinha esses três personagens principais pra poder movimentar a história. Tinha coisa da aposentadoria da Diane, nananã, perdeu dinheiro, beleza. Aqui você tem a Elsbeth, e assim, nenhum dos personagens periféricos que apareceu nesse primeiro episódio, a policial, o detetive, cara, ninguém, assim, parece ser bom ou interessante o suficiente pra você usar eles pra tirar um pouco do foco da Elsbeth, sabe? Ainda tem isso, assim. É, tem uns personagens que é tipo policial que gosta da Elsbeth de longe, umas coisas assim. Exato. Então, eu acho que sei lá, não vai ser bom. Não vai ser bom, assim, por muito tempo. A não ser que a CBS faça... ah, vai ser 10 episódios. Ainda acho muito. Mas se for 10 episódios, acho que é mais tolerável do que uma temporada com 20, 22. Eu não acho que vai ser 20, não. Até Good Fight não é isso tudo. É, mas The Good Fight era do Paramount Plus, né? Não era do... era do CBS, né? Lá do CBS All Access. All Access. Não era da CBS, né? Então, ah, e os Versa TV aberta? TV aberta? Eu achava que era streaming. Não, CBS é TV aberta, as bets. Gente, mas ninguém vai ver isso, gente. Eu vou até procurar aqui, pra ter uma ideia se teve. Já que a gente tá falando de CBS também, né? A série do menino lá, o Kevin, de This Us, foi renovada, né? Tracker, renovada pra segunda temporada. Renovada aí com 4 episódios, né? Tá crescendo a audiência semana a semana. Então a galera ficou animada. Ficou animada e aí já renovou para a segunda temporada. Ó, Elsbeth teve uma audiência de 4 milhões e meio e 0,3 na demo, né? Chocada, audiência de CW. É, mas hoje em dia essa é mais a realidade, né? Essa é a realidade. Não, tá ótimo pra série ruim dessa. É, e ela vai passar depois de So Help Me Todd. Vem na sequência de So Help Me Todd, que é outra série de advogado, né? Outra série de advogado. É, e aí, aparentemente, né? Segurou 100% da... 100% da audiência do So Help Me Todd. Né? Só que ela é uma série de quinta-feira, né? E até então tava sozinha. E agora vem aí Grey's Anatomy 911, né? Os grandes. Quando ela voltar, né? Já vamos ter Grey's Anatomy e vamos ter 911 também. E Station 19, né? Aí... mas pode ser, pode ser. Pode ser que venha aí. Eu tô vendo aqui as coisas, né? Na CBS, na noite de quinta-feira. Sheldinho, né? 7 milhões e 0,5 de demo. Depois Ghost, 6 milhões e 0,5 de demo também. Aí So Help Me Todd, 4,5 e 0,3. E Elsbeth, 4,5 e 0,3. Pode ser, mas não sei. Não sei mesmo a vida útil dessa série. Posso estar errado? Posso. Eu acho que não passa dos episódios, não. Eu também acho, né? Que é o que eu queria, na verdade, porque pra mim é o problema principal é a personagem principal da série. Se você tivesse uma pessoa que tá ali junto com ela o tempo todo e tal, eu acho que daria. Mas como ela é o centro, o foco da série, eu acho que vai ser cansativo. E você acha que menina Ju volta dessa vez? Ah, talvez, né? Na TV aberta ela não pode botar muitos dinheiro querendo, né? Mas agora ela tá em... na outra série lá, né? Na gloriosa... como é que é? Morning Show. Ah, mas será que ela... será que a CBS paga o que ela acha que vale? Ah, com certeza. E ainda mais se ela for amiga da Carrie Preston, né? Faz essa na chapa. Faz aí na faixa. Adoro na chapa. Olha... ai, ai. Mas se vocês forem continuar Elsbeth, aí conta pra gente se vocês gostam desse jeito dela louca, louquinha, ou se pra vocês também é cansativo. Aí conta pra gente que a gente quer saber. Mas vamos aqui então para os gloriosos comentários, Leózio, da nossa edição passada, né? Nosso logadinho 394, que falamos aí de meia culpa. Só né? Léo, né? Nem fala eu. Tô aqui escutando toda essa palhaçada. Aham, sim. Está sim. Jantou várias vezes. Exato, já volta rapidinho, é 30 minutos. Mas eu tô aqui, eu só não falei que voltei. Puta safada. Eu tô aqui desde as 5, filho. Ah, e nem deu sinal de vida. Nem interagiu. Ficou igual as plantas do Big Brother. Fiz a Raquel. Ai, ai. Mas estamos começando aqui os nossos comentários da edição 394 com Júlia Caldas, nosso ouvinte da Holanda, né? Um grande hit aí, sucesso demais. Dizendo, a única coisa que vi da pauta foi Constellation. E achei chato demais. Ah, um carinha com aquele olho morto. Você foi ver, né? Parece o tipo de série que eu gostaria. Mas, gente, não anda, tá? Érica fez uma denúncia, né, menino? Que eu não peguei as referências de Constellation. Que ela falou que tinha Another Life, né? Referenciado. Isso. E eu não falei. Não pegou. E alguma outra que eu esqueci. Kate Sakharoff, né? Isso, Kate Sakharoff. É, morrendo com farinha láctea, né? E porra, né? Igual a Juliette. O quê? Você sabe do plot da Kate Sakharoff com farinha láctea? Não. Tem um filme de terror que a Kate Sakharoff fez, Assombração no Texas, não sei o que, que eu assisti com o Eric. E aí tem uma cena que ela começa a golfar a farinha láctea, assim, que ela vai morrer. Gente. E a gente, assim, não é farinha láctea, claramente, mas é um efeito muito ruim. E aí a gente, desde então, foi impactado toda vez que a Kate Sakharoff aparece, a gente só lembra da farinha láctea. Adoro! Ai, ai. A Júlia continua aqui dizendo, sobre Queer Eye e o Jeremy Brent, ele é casado com Nate Berkus, que trabalha como designer no programa da Oprah. Os dois têm alguns realities no Discover e são um pouco over the top. Okay. Espero que ele não faça umas renovações com cara de hyper expensive no meio do nada. E ainda agora saiu uma fofoca que o Tan e o Anthony estavam fazendo um complô pra colocar o Brent no lugar do Bob. Fora toda a matéria na Rolling Stone falando que o ambiente de trabalho do Queer Eye é tóxico. Quem é Brent? Principal causa. Brent é o novo Bob. Ah, então isso era um complô que deu certo. Deu certo. Eu achei que estavam tentando botar outra pessoa que não entrou. Não. E né, essa coisa do ambiente do Queer Eye ser tóxico por causa de Jonathan Van Ness, né? E aí ela termina dizendo, acho que enterraram o Queer Eye pra mim. Já tava meio na cova mesmo. É, vamos ver, né? Vai ter a nona temporada aí, né? Em Las Vegas. Mas eu também acho que tá com cara de... eu acho que vai ter a décima e vai encerrar. Podia encerrar com os que estavam, né? Não faz botar um novo só pra acabar. Exatamente. Vai ficar triste ele. Próximo comentário aqui de Elisa Brunelli, voltando a comentar depois de muito tempo, né? Elisa e dizendo Brunet. Assim... Elisa Brunet, irmã de Yasmin. Irmã das bruxas. que vocês não têm. Dizendo assim, meu logadinho coração, sou ouvinte de... Sou ouvinte desde 1912, mas nunca lembro de vir comentar, porque ouço fazendo cardio na academia. Oh. Comento na minha cabeça e esqueço de vir aqui. Além disso, começo a ouvir na segunda e termino na quinta, então não dá muito tempo. Nesse momento, por exemplo, ainda estou no bloco de amenidade e vim fazer uma fofoquinta de Sofia Bush. Talvez seja old, porque tem uns 6 meses isso. Mas vocês ficaram sabendo que Sofia, a maior piroqueira de Hollywood, passou debaixo do arco-íris e tá pegando mulherzinha? Sim! Eu vi isso. Não sei, eu achei que eu tinha comentado aqui também, não comentei, né? E que ela supostamente é uma destruidora de lares? Porque tá namorando a goleira da seleção de futebol dos Estados Unidos? Ai, fiquei sabendo esse rolê. Maria Chuteira, né? Maria Chuteira. Só que parece que quando elas começaram a se pegar, a mulher era casada e com filhos. Sofia, mulher. Comedora de casada. É, a categoria ali era grande, né? Sofia tem esse passe livre, né? Porque ela, quando era noiva de Chad, Chad pegou Paris Hilton nos bastidores de Casa de Cera. Então ela tinha um karma. Adoro! E aí ela botou aqui, Sossô, meu orgulho. Amo. É isso, amanhã tenho card na esteira e vou continuar ouvindo o resto. Beijos. Amo. A gente estimulando ajudando as pessoas a fazerem atividades. Tá ajudando os padrão do Brasil. Ai, ai. Gustavo Radomés também aqui, né, dizendo: quantos episódios Taylor Pompeu assinou para aparecer na nova temporada do Logado? Fiquei sabendo que foi pelo menos 2. Pelo menos 2. Mas a gente não pode contar o começo da temporada e o final, né, menino? Já... É que ele tá descobrindo a cura de alguma coisa. Ai, do Alzheimer. E também gostaria de sugerir que fossem colocados os créditos das músicas de abertura e encerramento do programa. A partir desse programa que você está ouvindo agora, já tem. São várias músicas aleatórias, né? Exato. Que ódio. mas gostei da ideia, Gu. A partir de hoje já tá aí no feed já as músicas, tá? Inclusive com o link para você poder ouvir no Spotify mesmo, tá bom? Se tiver, obviamente, né? Próximo comentário aqui de Mari Barbosa dizendo: ah, eu amei a música de abertura, emo demais, tá? É emo mesmo, então eu te amo, é emo mesmo. Nunca vi. É porque vi você tava no. Tava na vibe do I Wanna Be Festival, né? Exatamente, que foi ontem, inclusive, aqui do Rio, né? E aí, você foi? Foi ontem. Não fui, não tenho idade pra isso. Ah, eu queria ter isso ver Simple Plan. Welcome to my life. E deu American Rejects. Nossa, você também é muito 2000, né, gente? Minha década, né? Nasci em 2000. Nasceu sim. eu nunca vi Good Trouble, mas adoro ouvir os comentários de vocês, porque amava The Fosters. Gente, quanta coisa ruim tem saído, né? De vez em quando sai uma série boa que a gente se agarra. Qual é o episódio é essa cena da tinta? Fiquei confuso. Amiga, a cena da tinta é no filme, né? The Foster não. É porque eu comentei que podia ter Gael e o homem pegando na tinta, acho que ela achou que fosse. É, exato, acho, mas não, amiga, é no Meia Culpa, no filme que tem essa cena. Meia Culpa das Estrelas. Da tinta verde correndo no rego. Falar em tinta verde, né? Com verde, Joaisen. André Surak falou que o filho dela não tá mais fazendo as filmagens dos filmes dela. Largou a direção. Aí ela falou que é porque ele provavelmente tava cansado de ver piroca. Né? Eu tô na esperança que ele faça filmes, né? Ele não falou que era bi? Não, bi ou tri, né? Pagando. Isso, falou que com dinheiro ele encarava tudo. Exato. E aí, assim, o que me pegou muito na matéria que eu compartilhei até lá no grupo, que se você não faz parte do nosso grupo no Telegram, vai lá, tem o link aqui no post, foi que André Surak agora está sendo filmada pelo seu namorado, né? Pelo que meu ela namorado. Conheceu ele. O Henrique tá filmando. Que ela conheceu. Gente. Sim, e que ela conheceu fazendo um gangbang. Que isso? Exato. Às vezes, Edu, a gente não tá namorando porque a gente tem que começar a gravar pornô e fazer um grande bando. Exato. Aparentemente, o namorado dela também é ator de filmes de amor ardente, né? Amor intenso. Amor intenso. E aí dizem que eles têm várias regrinhas, que não pode beijar, umas coisas assim, né? Mas gangbang pode, tá liberado. Uhum. Os comentários agora aqui do glorioso Spotify, né? Começando com o nosso amigo Tio Costa, né? Pastor Thiago, lá direto de Orlando, pra gente aí, né? Dizendo, eu perdi tudo no... Tem dinossauro? Chorei de rir aqui. Carinhas rindo, né? Logado sempre incrível. Ah, né? Sabe um comentário maravilhoso que teve de Labré também? Que a Erika fez no Twitter? Ela disse assim, fiquei emocionada. Até fui ouvir o resto do podcast num ponto de encontro. Eu amo. Lucas Chinoco, né? Tá lá no nosso grupo também, dizendo... Ótima live reaction da festa da Luva de Pedreiro do Brás. Tentei assistir Constellation, mas não aguentei 15 minutos. Tá certíssimo. Aliás, uma nota de repúdio aqui, viu? Você falou em Lucas. Eliminaram Shinoda de Drag Race. Uma eliminação muito injusta. Shinoda tinha ganhado 2 desafios. Pegaram a arrastada da temporada. Só faz pirueta toda vez. E mantiveram a arrastada, mas tiraram Shinodinho. Ai, mas eu olha, absurdo. Eu quero muito que a arrastada tire a quê? Porque eu não vou levar. Mas não vai, né? Que vai chegar na final. O nome da personagem é a quê? É Q. É a letra Q. A letra Q é o nome dela. Ah, gente, mas a mulher é boa mesmo. Tão sem carisma. Amigo, mas sem carisma tá down lá também, né? Aqui quase é boa, quase é ruim, mas né? Nossa, a drag quase, como diria nossa amiga Oca. É igual a Mulher do Calabreso, carisma negativo? Sim. E eu tô aguardando o grande plot twist de Jane The Plane, que Zanon tá me prometendo há 3 semanas que ela vai fazer um negócio muito foda, até agora não fez. Então, tem que ser nesse. Se não for nesse, era fanfic só. É, a última fanfic... chance de usar a poção é nesse. É, então. Porque a fanfic igual da Bianca Del Rio da 6ª temporada, que ia quebrar o pé. Aí tinha outra fanfic que uma ia ser tirada pela polícia no meio do palco, porque tinha uma multa de trânsito. Tem uma fanfic de Drag Race maravilhosa. É, quem fez a grande jogada foi Tia Coffee, né? Que tirou a favorita, deixando a Got Kendall. Porra, Tia Coffee desgraçada, né? A Blue praticamente, né? Fez isso a mesma coisa. E foi no Snatch Game também. Não, e Tia Coffee ganhou o Snatch Game, então outra vez ela foi eliminada do Snatch Game horrível. Começou boa, mas já tá dando uma decaída, né, essa temporada. Mas esse é qual Drag Race, gente? Agora esse é o a gente UK falou do americano e do UK versus the World. Ah, tá. Tava tentando me situar, porque são tantos acontecendo ao mesmo tempo. Que eu fico... só tem esses dois, o Bélgica e o... Então já não são dois, são três. Da Espanha. Três. Então são quatro. Menino, inclusive o Bélgica também teve eliminação tensa, que mantiveram Gabana, que foi péssimo em tudo, e tiraram outra que era boa. Nossa, eu não consigo decorar o nome de uma desgraçada desse Bélgica, de tão ruim que eu tô achando. É só ser a Gabana porque ela parece um twinkzinho do pornô, né? Bem bonitinho. Meu Deus do céu, cara. Ai, vocês são demais. O Espanha não tá nem óbvio quem que vai ganhar, né? Ah, o Espanha não tanquei não, já parei. Só gosto de Poop Poison e eles ficam pimpando aquela menina que é ativista também. Que então, queimou sutiã na rua. De novo, ganhou. Outra vez. Ah, ganhou? Ganhou não, ganhou mais um desafio. Ah, ridículo. Ixi, do nada. O Espanha só serviu pra me viciar numa música que tocou no lip sync, que é Noite Inteira, não sei o que, de Calabresa. Noite Inteira. Ué? Ah, é a música do Calabresa? Do Calabresa. Eu gosto da outra. Mocatriz, modelo cantante e atriz. Antiga, é assim. Essa é velha. Essa até eu sei. Que Leoz já tinha me apresentado em tempos passados. Seguindo aqui, menino. Temos aqui o menino Marcelo Souza falando. Mas Tyler Perry é roteirista de tudo que a Tyler Perry Productions faz, basicamente. Sim, e é tudo ruim, tudo horrível. Gente, podre. O roteiro dele, eu já falei isso, não é brincadeira. A segunda temporada de The Oval, eram 4 páginas que o Tyler Perry escreveu, E que os atores fizeram a temporada inteira a partir disso. Gente, não é possível, 4 páginas. Era tipo vários acontecimentos e os atores ficavam improvisando. Não é possível. Não é possível, mano. Próximo comentário de Selmara Trindade também, que tá sempre com a gente aqui, dizendo: a fofoca da Rebecca Ferguson, teorias de que tá entre o Jake Gyllenhaal e o Hugh Grant, tá? Que teria gritado com ela, né, no caso. Gostei da série do Avatar. Que o The Rock defendeu, né? Que The Rock defendeu, exatamente. Então, Jake Gyllenhaal ou Hugh Grant, um dos dois. Eu acho que tem cara de ser o Hugh Grant, né, gente? É, eu aposto em Hugh, né? Eu também, que ele odeia todo mundo. Todo filme que ele faz, ele falou que ele odiou a experiência, odiou fazer. Um homem que ficava realmente dizendo que ficava de pau duro nas cenas, que as mulheres ficavam constrangidas, ele achava legal, né? Olha, lamentável. E ela termina dizendo aqui que gostou da série do Avatar, só que tem muitas referências pra agradar fã chato do desenho e que não faz sentido no roteiro. É, mas não agrada, porque eles computam que é ordem cronológica. É verdade, não pode. Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, também que tá com a gente aqui toda semana, dizendo: a mensagem do dia é: assiste a porra do desenho. No aguardo da segunda temporada pra ver a maioral Toph. Mais um episódio maravilhoso, os meninos, carinha de apaixonade, tá? Próximo comentário aqui de Ana Camp. Também é novo, também. Gosto de comentários de pessoas novas, eu fico muito feliz. Achei que era Ana Kendrick. Ai, seria meu sonho, gente. Vindo aí no filme mas de Ana Blake. Mas Ana Camp é, também tá no filme, né? Uhum. Ana Camp é a rival da Ana Kendrick, né, no filme. É a que vomita quando fica nervosa. Eu amo quando vocês falam de várias coisas que eu não pretendo assistir, carinha rindo. Porque aí não preciso pular e meio que vejo por osmose. Adoro vocês, meninos. Carinha apaixonada e coraçõezinhos rosas. Voane! A gente também adora você, Ana. Volte mais, comente mais. Muito importante para nós. Próximo comentário da Dex, né? Gloriosas, né? OEA também, que tá aqui toda semana. Trazendo Gloriosa. A sua dose de loucura, né? Sobe no mototáxi, otária. Vamos pra Amazônia peruana, maratonando os programas atrasados. Zanon. Avatar é que nem Steve Universe, infantil e com menor valor de produção no início. Pula pra segunda. Adoro. Tá bom. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá junto com a gente, tá lá no nosso grupo, dizendo: a equipe de roteiristas de Meia Culpa deveria contratar vocês para fazer o Meia Culpa 2. Morri de rir. Melhorou o filme em 200%. Várias carinhas de beijo. Olha aí. Próximo comentário aqui de Nicanor, né, que comentou na semana passada e voltou dizendo: maravilhoso como sempre. Coraçãozinho, aplausos. Beijos molhados em todos vocês, queridos. Quero tanto, adoro. Espero tanto seu beijo. Beijo demais. Beijo, Aline. Próximo comentário aqui, José Ribeiro, né? Também novo nos comentários aqui, dizendo: soca, soca, soca, soca, soca, soca, apenas. Eita. É o Zanon que faz o soca, soca, soca, me soca. Me mostra, né? Arrastando o meu barraque. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Tô achando que o Zona queria uma socada do Soca. E queria, com certeza. Você quer que eu responda ou fique quieto? Pode responder. Já deu pra perceber a minha resposta. Uma grande safada que você é, né? Uhum. Sou triste por ser safada, já dizia a Emily. Ai, ai. E o último comentário aqui da noite de Isabelle Ataíde também, comentando novo aqui pra Cunha. Gente, dizendo: nessa não é, não. Não é, não. A crise de riso que eu tive com todos os nomes dados à avulsa principal de Através da Minha Janela. Ela botou várias carinhas rindo, né? Só que a gente falou de Ronette, né, gente? Esse grande ícone aí. Exato. Rondelli podendo fazer e várias coisas não fez, né, minha? Ficou só desmaiada o tempo inteiro. E ela termina dizendo: sobre Meia Culpa, detestei, nota 9. Lembrando que você pode deixar os comentários aí no site, no Twitter. Aliás, no Twitter tem aqui o Rafa Cabral falando: mais um ótimo programa. Também achei Constelação bem chatona. Será que o Taylor Rocha viu? Aí o Taylor Rocha respondeu dizendo que viu e só achou um sci-fi genérico. E aí ele pergunta, vocês viram Shogun? Vimos. Tá nesse programa que você já ouviu. A minha pergunta é, a gente gostou muito. Esse comentário de Taylor Pompeu conta como uma participação no episódio? Que aí já... Conta como áudio. Como áudio. Como narração, né? Exato. Aquela... É o áudio que o Karev mandou no zap. E a gente não ouviu. Entendi. Ai, ai. Mas então você pode deixar seu comentário no Twitter, no site, no Telegram, no Spotify, onde você quiser. O importante é comentar. A gente fica muito, muito, muito feliz com todos os comentários que vocês deixam e por isso a gente lê todos eles aqui no programa, tá bom? Então, vamos agora para merchans e despedidas, começando com ele, Márcio Zaneide. Bom, gente, é isso. Beijo, até a próxima. Me segue lá no Twitter, no Instagram. Beijo. É isso? É isso. Nossa, mãe. É isso aí. Como a gente achou que ia ser. E aí, Leozinho, você? Me deu chance de despedidas. O São Sede, né? Era pra ter saído episódio novo aí esse fim de semana, mas não saiu, porque o editor esqueceu o arquivo. Saí em algum momento aí. Com o Sasser contando um caso que ele achava que era desse ano, mas na verdade tinha 10 anos. Olha, eu nunca fui tão enganado num programa como esse. É, mas assim, ai, ai. Teve esse momento de tristeza, mas teve a grande discussão sobre lavar o pau na pia, né? Que aí trouxe o programa de volta pro auge. Sim, exatamente. Que elevou o programa, né? Exato. Inclusive, Zanon não vai ouvir o programa e não vai poder descobrir, então, se a gente recomenda lavar o pau na pia ou não. Zanon, você acha justo lavar o pau na pia? Eu acho nojento, né? Porque você escova o dente ali. Então, é se deixar limpinho depois. Aham. E também deixar muitos comentários lá no programa de Érica, né? No arquivo confidencial de Érica, que eu ouvi, eu amei. Sim, as pessoas ficaram todas, né? Alguns se identificaram, outros ficaram felizes ali de saber que ela nasceu antes da cesárea ser inventada. Foi todo um range. Sim. De e pra mim foi muito engraçado, né? Porque, tipo, uma boa parte do programa fala sobre a questão de não ser. De ser atípico, né, e tal, e sobre a questão do toque. E aí, na sequência, eu vi um programa do Caneca de Mamicas que era falando sobre isso, né? Eu mandei pras meninas isso, porque eu falei assim, tudo que a gente falou que não era pra fazer, eles fizeram aqui, ó, elas... na sua cara. Exatamente. Ó, a única que pra mim passou, assim, no coisa foi a Senhora Jovem Nerd, que realmente você vê que ela, né, ela tem realmente umas coisas... É, agora, portuguesa, senhor Caio, até a própria psicóloga, reprovados. Não, adorei que a psicóloga em 15 minutos fala, ó, gente, tem esse comportamento aqui, mas não é toque, não sei o que, blá blá. Aí dá 2 minutos e ele fala, não, mas e o meu toque é esse? E aí eu tenho toque, gente, mas não adiantou nada o esclarecimento, né? Exatamente, cara. Eu fiquei, assim, maravilhado de ver como a psicóloga foi todo contra, ela tinha acabado de falar e o resto do programa foi toda uma loucura inacreditável. Pois é. Mas... psicólogo de PLL. Sim, mas pra mim foi ótimo, porque eu tinha ouvido a Erika explicar toda a questão, então eu tava com a minha cabeça assim, muito formatada, só achando os defeitos, falando, gente, pelo amor de Deus. E assim, isso criou uma coisa em mim, de verdade. Porque hoje eu tava indo pro trabalho, eu encontrei uma amiga minha no VLT, a gente tava indo pro trabalho, e ela tava falando isso, porque eu sou muito organizada, então eu tenho esse toque de não querer ver bagunça. E eu assim, meu Deus, eu vou corrigir, não posso corrigir, né? Vou deixar quieto, mas também não vou validar esse argumento. Não Sim. vou validar. Graças à Érica, realmente aprendi muito com a Érica falando assim, sobre essa questão. Gostei muito. E recomendo que todo mundo ouça lá e deixe os comentários que Érica e Leózio merecem, tá? E aguardando ansiosamente o arquivo confidencial de Leózio, que é o próximo da lista. Apenas atento. Cria expectativa, não. As expectativas desleais, você quer dar teus pulos, dá teu jeito. É, segundo a Amanda, ela vai tirar leite de mim na entrevista, né? Ah, é verdade, ela vai tirar leite de você. Que. Exatamente. Henrique, corre aqui. Henrique tá dando o número dele no grupo. É, tem que ver. Henrique tá oferecendo o número dele no grupo aí pros homens, não pode falar nada não. Tananana. Alô, o relacionamento aberto, né? Tá aí filmando o André Surak, né? Adoro. Meu Deus, eu falei com o André Henrique pro seu casamento. Que? Amo. Ai, ai. Mas então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Espero que vocês tenham divertido, vocês tenham gostado, aproveitado bastante. Deixe seus comentários, entre no nosso grupo. Comente lá nos seriadores também, que é muito importante. E se você quiser apadrinhar aí a partir da menor cotinha, patreon.com/logado, né, com 2 Gs, lembrando. Então você pode procurar direto no site do Patreon, logado com 2 Gs, e apadrinhar aí a partir da menor cotinha. Faz toda a diferença, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau! Bye!